Vai de touca. Vai, cara, quer pegar um frio caloroso, tudo bem, mano? Tudo Japão, bem. Mano. Vai pro Japão que você vai ver o que é. Tudo frio. Bem. Não, não tô falando aqui. Comparado com o Brasil. Com comparando com o chegou no Brasil, tava 31, velho. Ah, não. É, você saiu, nós saímos lá de quê? De boa. Eu de sou, 14, 14, 15. Eu sou como 15. Se fosse um camaleão, velho. Me adaptou aos ambientes. 14, 15 pra 30, RG. Saímos de 14, 15 pra vir pra 30. E o jogo? O jogo foi legal? Ah, o jogo foi jogão, né? O segundo espetáculo, tempo, o primeiro tempo foi mais truncado, né, Regina? Foi bom, do mesmo, foi bom o jogo. Mas né? O segundo tempo aí foi um belo jogo aí, o Barcelona aí que não perdia 39 rodadas, o Barcelona tava invicto, né? Acontece. Por lá e levaram o fumo. O Domênico levou a zica palmeirense lá pro... É, eu vi a zica pro Barcelona. Eu vi. Então, foi só você sair do Brasil, o Palmeiras ganhou. Ah, e daí? Daí eu sou... Não, você é o zicado. Aí é o seguinte, você é o zicado, você foi pra torcer pro Barça, o Barça perdeu. O Palmeiras ficou órfão da sua presença aqui, o Palmeiras ganhou. Eu não torci pro Barça, eu torci pro futebol, eu não torço pro Barça. Eu não, eu fui lá pra analisar adversários do Corinthians no final do ano. É, eu vi o adversário, já tomou uma naba nossa. Domênico, quero dizer valia nada, valia olha, nada. Olha, quero dizer o seguinte aos senhores, aí vem aquele papinho, nossa, os caras é pé frio, não sei o quê. Não somos nós que entramos no campo pra jogar bola. Sim. Não somos nós que erramos pênalti, mas não somos nós. Mas você incomodado com isso? Não, somos... não, é porque muita gente pode isso, chegar... Os ouvintes. Não, pode ser. Ah, os idiotas. Muita gente falou, o Mota foi lá e pé frio. Mas bobagem. Mas o Mota torce pro Real Madrid, como é que ele é pé frio? Aqui teve bolsa de aposta. Ele torce pro Real? Você não torce pro Real, mano? Mas tava na torcida do Barça. São Paulo Futebol Clube. Não, mas você gosta do Real. Eu torço pro São Paulo. Entre o Barcelona e o Real, você torce pra quem? Torço pro São Paulo Futebol Clube. Não, mas você prefere quem? Eu torço pro São Paulo Futebol Clube. Tá bom. É, fora do ar ele não fala isso. Eu torço São Paulo Futebol Clube. Ele tá torce pra quem lá fora? Ele tá dopado, né? Você torce pra quem lá fora? É, você disse uma vez que gosta do Madrid. O Rude, você falou torce pra quem? Eu tô perguntando pra você agora. Não, eu não torço, eu nunca falei que eu torço pra alguém lá fora. Bom, você já falou fora do ar aqui? Bento! Obrigado. Tá com medo de vocês ficarem bravos? Pode falar. Não meus amigos. Qual é o problema, pô? Você tem, não vamos dizer torce, você tem admiração por qual clube. Ô, Domênico, eu gosto da Roma porque minha família é de lá. Eu gosto, mas não torço. Acho legal quando ganha. É, tem italiano. Beleza. Minha família é da Itália. Eu tenho uma admiração pela Juve. Ué, mas eu não torço fervorosamente. Você nem quem ó, tá comprando que tá acontecendo. Eu gosto do Parma. Já veio o parente aqui. Pronto. Os caras que torcem pro Roma já vieram pra cá, torceram camisa. Acho legal. O Totti é um gato. É o Bento torce pelo Totti. O Totti. O Bento torce pelo Totti. Mas o resultado acabou sendo uma surpresa, né, Domênico? Porque ninguém acreditava que o Real Madrid pudesse ganhar o jogo. Empate até tudo bem. A galera aí, quando você perguntar, fala, não, é clássico, pode ser que o Real Madrid empate. Mas foi surpresa, né, mano? Acabou sendo uma surpresa aí essa vitória do Real. Porque, como eu bem disse, aí não foi somente os brasileiros, né? Ou pelo menos não foram somente os brasileiros que apostavam numa vitória do Barcelona. A Espanha inteira estava apostando numa vitória do Barcelona. É verdade. Mas clássico é clássico, né? É, acontece. Nós mesmos, né? Estávamos fazendo o programa na sexta, porque o jogo era sábado, né, seu Bento? E falamos lá quais seriam os resultados que todo mundo achou. Mas nem teve ninguém que falou que ia dar Real. Não teve. Esse jogo... É? Eu falei 2-1 pro Barcelona. Esse jogo que vocês foram assistir... O Real talvez tenha entrado assim meio aliviado em virtude do jogo de hoje. Tipo, aliviado que eu digo assim, não tão concentrado, pensando muito mais não no sei, jogo eu... de hoje. Ó, um taxista lá, RG, falou pra mim, é um catalão mesmo, um taxista. E torce pro Barça, sabe, fanático. Ele falou que entendeu a derrota do Barcelona porque a cabeça dos jogadores estaria no jogo de hoje, né? Estaria no jogo de hoje. E que aquela homenagem que fizeram pro Johan Cruyff foi muito emocionante e pode ter abalado o jogador. Ah, mas isso é muleta também, muleta. O cara pode ter falado, não pode emocionar. Olha, desculpa, vai existir. Diz que o Messi estava chorando. Desculpas. Chorando, eu nem conheci o Cruyff. É verdade, desculpas. Messi nem conhecia o Cruyff. Desculpas vão poder existir e todos os jeitos que podem ser feitas, né? Duvido que os caras se abalaram por causa do negócio. Eu duvido. Desculpa, não tem. Não acredito. Uma coisa é estar pensando no próximo jogo. E o Real não está pensando no próximo jogo? O Real joga também, né? Ou não joga? O Real não joga agora? Acho que é quarta ou quinta. Quando que joga o Real? Amanhã. Então pronto, como assim? Então um tá pensando, o outro não dá? Para. Isso é bobagem. Perdeu porque tinha que perder. Perdeu por quê? Porque o Suárez perdeu um gol logo no começo de jogo. Se faz o gol, a coisa muda ali, já muda ali. Não sei se vocês estavam assistindo ou não. O Neymar cruzou, foi bem perto do gol onde a gente tava atrás do gol. Cruzou, o Suárez furou. Ele furou. Se ele rela na bola, a bola entra. Tava ele praticamente o gol, vazio. E aí foi complicando, cara. Ué. E aí fez 1-0 depois e recua. Acontece, entendeu? Fala isso. Agora tem uma coisa que você tem razão. Ninguém mais acredita no Real. Ninguém acreditava no Real. E o Real veio e surpreendeu você. Ah, não é esse Real. Qualquer Real pode surpreender você. Esse Real, seu maluco. E pode buzinar nessa porra dessa esquina. Cada dia tem menos gente nessa esquina da Paulista. Pode buzinar mesmo, não tem problema nenhum. Buzina, vai lá, seu otário, buzina você também. Aí, a buzina tá desse jeito, cara. Ninguém mais ouve essa coisa. Seu Bento, vamos lá. Não, tá aqui, ó, em andamento. Acabou, hein? Futebol rodando. Olha lá. Rodando, quem tá jogando, seu Bento? Vamos lá. Acabou o jogo. Segundo pra agora mim, acabou. Acabou, moiou. Barcelona 2. Dois gols naqueles mesmos estádios que você estava no final de semana. Sim. Barcelona 2. Dois do Suárez. Naqueles mesmo. E o gol do Fernando Torres, que foi expulso no primeiro tempo. Ele fez o gol, aí um pouquinho depois ele foi expulso. 2-1, jogo de ida. Tá bom, 2-1. 2-1, jogo de ida. Como assim, Barça. Ferrou. Atlético de Madrid não tem camisa, Domênico. Ô, Domênico. O segundo tempo do Barcelona. Chamou ele Domênico Gueto. Domênico Gueto. É que o Domênico, pra quem não sabe, é o Domênico que fazia os bailes de favela antigamente lá. Ele colava mesmo. O baile de favela, quem começou foi o Domênico. Essa música aí que rola, né? É. Mas com relação aí ao segundo tempo, bem, o Atlético de Madrid recuou demais, chamou o Barcelona pra cima e perdeu de pouco. O Neymar acertou bola na trave, o Neymar deu dois chutes ali que passaram raspando a trave. Já passa. O Messi deu uma bicicleta, quase fez um golaço, ia ser o gol de número 500 do Messi lá, enfim. Seu ganso! Mas o time do Barcelona aí é muito mais time que o Atlético de Madrid. Já foi, já. Assim como o Bayern também é mais time que o Benfica, né? Ganhou, mas ganhou pouco em casa, hein? Ah, mas é assim, o Bayern joga aquele futebol pragmático. Então, Bayern 1, gol de Arturo Vidal. Sim. Em Bayern. Benfica 0. Mas tá acontecendo o óbvio, né, Ben? Tá. E amanhã, por exemplo, vai ter outro jogo lá, que é do Paris Saint-Germain com o Manchester City. Aí eu acho que é o jogo mais equilibrado desses confrontos aí, mas eu acho que o Paris Saint-Germain é capaz de passar. E tem o outro jogo lá, que é do Wolfsburg com o Real Madrid. Mas o Real Madrid possivelmente vai ganhar até fora de casa. Ah, é, Wolfsburg. Entendeu? O Real Madrid que já tá na Alemanha lá, enfim, o pessoal chegando, enfim. Boa. Vamos que vamos, amanhã a gente assiste o resto, né? Beleza, então. Então vamos lá, vamos lá, voltando pra realidade nua e crua no Brasil, né? Certo. Vai. Tem que botar o placar do Corinthians de novo hoje, viu? É porque eu não vi. As galinhas eu não vi aqui. What the fuck now, Palmeiras! Ah, meu Deus, Belas fala de nós! Ah, o líder! Fala de nós aí! Já estão, vocês já chegaram na Argentina. Já estão lá. E o quê, ó? Chegaram pro próprio velório. Foi igual de vocês domingo, né? Teve velório também, que eu vi lá, mano. Sua carinha. Pelo contrário, o Corinthians ele tá priorizando a Libertadores. Que priorizando? Foi sensacional acompanhar o clássico com o Domênico. Você viu? Você gostou? Você gostou? E Barcelona. Ó, Domênico Gato, toca aí, ó. Mostramos como é que se torce. Exatamente. Um ao lado do outro. Um ao lado do outro, sem brigas, sem ressentimentos. É isso. E outra, Domênico Gato. Fomos no táxi assistindo um jogo. Com emoção. Já viu alguém no táxi assistir um jogo? O motorista em choque, a gente vendo o jogo no táxi. O motorista vendo nós dentro do táxi vendo o jogo. Agora os caras lá sentados, parece teatro. Carinha essa aí, Benjamin. Tá todo quieto. Benjamin chegou já. Tô ouvindo? Eu? Mas, ô, seu Beto, fala mais, hein? Eu vou dizer uma coisa pra ti. Me dói assumir que o Palmeiras é maior que o Corinthians. É maior. Me dói assumir que o Palmeiras é maior. Boa, gostei. Ele falou isso em entrevista? Falou. Só abraçar. Qualquer um sabe disso. Só pra explicar. Ele falou assim. Me dói assumir que o Prass fez uma grande defesa. Me dói assumir. O Prass é um monstro. Ele falou isso, ele falou, mano. O Prass já bateu mal. É um monstro. Mal? Pênalti bem batido é o que entra. Não, eu acabei de postar um pênalti no Instagram. O goleiro mostrando como é que se bate um pênalti. O Mano postou um pênalti no Canindé. Sem pressão nenhuma, sem goleiro. Mas é assim que se bate, velho. O jogador é profissional, Rudy Landucci. Vai bater num clássico, mano. O Corinthians teve aí quatro... Não, o Corinthians teve 5 ou 6 pênaltis nesse ano, na temporada. E o Corinthians perdeu 4, velho. Desculpa. Não pode acontecer esse tipo de coisa. O jogador é profissional, com todo respeito, tem a pressão, tem tudo mais, uma série de coisas aí e coisas que tem que ser levadas em consideração, ok. Mas se o cara for sentir a pressão, velho, ele não pode trabalhar com isso. O jogador profissional, ele só chuta uma bola o dia inteiro e ele precisa treinar um pouco precisa ter um pouco mais de capricho. Mas tem um fator pressão. Mas, Rudy, o pênalti bem batido é aquele pênalti alto e no canto. Tem que bater assim. Se o cara bater assim, ele joga o goleiro, fazer bonitinho, né? O cara quer fazer bonitinho. Alto no canto. Alto e no canto, no ângulo. Ah, no ângulo. Sim, alto no canto. Mas o cara tem que treinar pra isso, né? Mas tem o Praz no gol, viu? Não, mas com todo respeito ao Praz, por exemplo, o Dida é um cara também aí que, se você bater mal o pênalti, possivelmente vai pegar. Se ele acertar o canto, ele pega. Mas se você bater lá na rente à trave, na bochecha do gol, você faz o gol, cara. Faz o gol. Goleiro nenhum consegue defender um pênalti na gaveta. Onde é a bochecha do gol? A bochecha do gol é entre a trave e a rede. A bochecha. Chama bochecha? É, ali naquela rede lateral. Oh, a bochecha, sim. Ô, oh, mano. Que é de lado. Ah, é que o Benjamin não tá ligado, não é da Várzea. É boleiro, né? É boleiro. Oh, não é da Várzea. Ele é aqui do lado. Onde, assim, é, onde seria o ânus do gol? O ânus do gol seria mais ou menos no meio. Não tem, né? No meio rasteiro. Entendeu? Oh. A bochecha é tipo rente à trave, assim, mano, aquela rede lateral. Onde seria o maxilar do gol? Maxilar pode ser no canto. Oh. O inferior. Ô, oh, mano. Sim. Ó. Oh. Se botar um cone pendurado com uma corda e a foto do prazo, o pessoal vai perder o pênalti. Ah. Não é assim, não. Na hora que valer, a coisa vai ser diferente. Mas o Parmeira... É meio Ronaldinho, hein? O Parmeira... Não é hoje. Fala aqui do Parmeira. É, o Porco amanhã. Amanhã. Hoje é o São Paulo. Ele quer dar as manchetes, né? Não. Parmeira não vai sem Arouca. É. Sem Arouca. Como Arouca? Dudu machucou, né? Sem Cristardo. O Arouca foi poupado. Foi poupado. Ele tava cansado já no jogo de domingo. Olha, o então fica aí, tio. Quero dizer o seguinte pro senhor, se o Palmeiras jogar com a mesma vontade... Volúpia. Vontade, é o que faltava, acho que isso aí, vontade. Vontade, pode ser que tenha chance de ganhar no Rosário, sim. Pode ter chances. Mas o Palmeiras, além de ganhar, Domingo, ele precisa ganhar por 2 gols de diferença, pra depender só dele da última partida. Não, mas tá bom ganhar já, maninho. Porque aí o Rosário, ele tem um saldo maior que o Palmeiras. O Palmeiras, se vencer, ele empata em número de pontos com o Rosário. Ele tem que vencer por 2-0 pra depender da última partida contra o River só dele, entendeu? Ah, mas depende do outro jogo também, né? Se o... Como é que chama lá? O Nacional da Madeira. Se ele, de repente, empatar o jogo dele. Como que assim? Eu acho difícil. Ele quando é o jogo dele? Amanhã então, também? Ele joga contra o... contra River. O River do Uruguai. Eu não sei se o jogo é bom. É no Uruguai. Tá assim, Domênico Gato. A quarta-feira vai ter o Palmeiras e o Rosário Central jogando às 21h45. Tá. Na quinta-feira é o River Plate contra o Nacional. Então, na casa do River. Pode ser. Da noite. Se aí acontecer um empate... Se o Nacional ganhar, ele está classificado. Se o Nacional ganhar, ele classificou. Agora, se ele empatar, ele pode ter complicação, porque o último jogo... É na casa dele, né? Aí é o Rosário e o Nacional tentando ganhar para tentar uma vaga. E mas o dependendo de ganhar aqui, só. O óbvio entendeu? Aqui... Ou por não? Exemplo, na última partida do River em casa, eles tomaram 4 do Rosário Central, não foi isso? Não, tomaram 3. O Nacional, eu não lembro. Não, é o River Plate aí perdeu 3-1 do Rosário Central no último jogo que eles fizeram em casa. Perderam. Tá certo, eles tinham tomado 4 na casa do Rosário. O River tá fora, né? É, o River já tá eliminado. E nesse jogo, se aconteceu natural, é que o Nacional vence. Eu acho que o Palmeiras, ele briga diretamente com o Rosário Central pela segunda vaga do grupo. Tá brigando. O Palmeiras, Domenico, ó, vou falar aqui, ó. O Rosário tem 3 gols de saldo e o Palmeiras tem 0. O Palmeiras, para que ele possa aí ultrapassar o Rosário Central, ele precisa vencer por 2-0. Porque aí tira menos 2 do outro e 2 para nós. Sim. Né? Olha, aí se o Palmeiras vencer, ele... já tá bom, viu, maninho? Viu? É, mas se vencer, mano, aí vai depender da última rodada o que vai acontecer também, né? Mas é que tá. O Palmeiras, para depender única. Mas aí ele tem que golear o River aqui. Então. Se ele golear o River aqui, ele depende que o outro só ganhe deles lá. Então, mas é que tá. Aí o Palmeiras não depende dele. Porque vai que numa dessa aí também, o Rosário Central goleia o time do Nacional. Ninguém sabe o que pode acontecer na última rodada. Então o Palmeiras, ele precisa já automaticamente vencer por essa diferença de gols aí. E pode vencer. Agora o detalhe, Domênico, é se o Palmeiras vai conseguir manter a postura que teve. Porque o jogo diante do Corinthians é aquele jogo atípico, é um clássico. Mas não tava jogando assim, viu, mano? Tava feia a coisa, viu? Muitas vezes num clássico, quando você joga aí contra um rival, o time que tá pior colocado, o time que tá jogando mal, ele vai buscar forças onde não tem, e muitas vezes o time que tá bem, ele já entra não com salto alto. Pra virar o jogo, né? O Corinthians, ele já tá com uma campanha aí, teoricamente, confortável no Campeonato Paulista, e o Corinthians, ele já tá meio que focado na Libertadores pra esse jogo contra o Santa Fé, que vale a liderança do grupo. E se o Santa Fé vencer o Corinthians, ele ultrapassa o Corinthians em número de pontos. Então, pro Palmeiras, esse jogo tinha um peso maior do que pro Corinthians, apesar de ser um clássico, e óbvio que o Corinthians não queria perder. Mas preservou, né? Será que o Palmeiras vai conseguir manter a postura que teve, Domênico Gato, nesse jogo contra o Corinthians diante do Rosário também? Essa pergunta é o que eu gostaria, viu? Aliás, todo torcedor gostaria. Agora, se vai manter, não vai manter, depende muito. Mas não dá, porque o Afrouxa tá fora. O Gê vai pro meio e vai botar o Lucas na lateral. Tem o Gabriel, não tem o Gabriel? Não, mas não vai jogar Gabriel e Matheus Salles. O Dudu também não tá? Ué, mas eu não vejo lá a grande diferença do Arouca pro Jean. Também não. Não, mas eu tô dizendo. Hoje não. Mas eu tô dizendo. Mesmo nível. O que vai fazer falta pro Palmeiras é o Dudu. Não, mas o Lucas na direita, o Jean tá indo bem. Não, mas tudo bem. É, aí você pode deslocar, e quando o Arouca tá em campo, você desloca o Jean pra fazer lateral direito. É, essa formação aí feita contra o Corinthians foi boa. Foi boa. Surtiu efeito. Mas o que vai fazer falta nesse jogo aí contra o Rosário é o Dudu. Dudu também faz falta, né? Os jogadores de linha, o jogador mais efetivo do Porco é esse Dudu. O Dudu é complicado, boa. Né? Mas é, tudo bem, vamos ver o que vai acontecer. Se joga com a mesma vontade, raça, vou tem lutar. Chance. É isso que eu venho falando. Se jogar com vontade, com raça, o time sabe jogar bola. Tem chance. Precisa ganhar, não importa esse negócio de 2-0, o mano tem razão. Dependeria só dele, mas tem que ganhar, cara. Se ganha de 1-0, tamo feliz. Tamo no último jogo vivo. Tamo no último jogo vivo. E vamos que vamos, velho. Sabe, tem que ganhar o jogo, né? Agora, Domênico. Agora, a classificação ficou muito difícil, né? Quero fazer aqui. Que o empate é tiro mais quieto e rápido. Aquele jogo que nós tava ganhando do River, desculpa, só um minuto. Não, vamos lá, Lucas. Aquele jogo que nós ganhamos, não. Tava ganhando 1-0, depois empatou 1-1 contra o River lá, mano. O primeiro jogo. Esses dois pontos estão fazendo uma falta desgraçada pro Palmeiras hoje. Então, que porque Palmeiras hoje, 6, né? Palmeiras era pra estar com 6, pô. Ô, Domênico, esse empate aí nesse jogo contra 6. O Rosário. É, mas perder em casa pro Nacional. Ele não tira o Palmeiras matematicamente da briga. Se tira. Empatar, não tira. A derrota? Não tira, não. O empate. O empate permanece ali, o Palmeiras não, o empate, com 5 e o Rosário Central com 8. Aí torcendo pro último jogo, o outro jogo, ganhar e o Palmeiras ganhar. Aí no último jogo, o Rosário ele joga por um empate, jogando contra o Nacional, só que aí o Rosário vai estar jogando fora de casa. Exatamente. O Palmeiras tem que tirar salto também. E aí o Palmeiras ele vai ter que ganhar e ganhar bem do River. Ganhar de 2 ou 3-0. Aí já é uma situação extremamente desconfortável. Ficou difícil. Entendeu? Então o Palmeiras ele depende da vitória amanhã. Ah, senão tá praticamente fora. Porque o empate praticamente, matematicamente não tira, mas... Verdade é uma só, mano. O Palmeiras não poderia ter deixado escapar a vitória contra o River, que era o time fraco, e não poderia ter perdido. Não, né? Podia ter até empatado, mas perder para o Nacional em casa foi uma conta bem complicada. Mas se fora consegue empate também, não tava tão ruim, viu? Então, né? É isso que eu então vamos à enquete rápido. Fala aí, ó. Ei, no pique. Ó, bom retorno do Domênico Gato. Jornalismo, hein? Coisa rápida. Olha, pai bola. Seguinte. A minha enquete é: o Palmeiras, vírgula, irá com aceito no ar. Irá. Se classificar e ser campeão da Libertadores, interrogação. Vou abrir a votação agora, pode ser, Domingo? Pode. Aberta a votação. Encerrada a votação, vamos ao resultado. Já? Mas como? Assim já. Vamos lá. Olha aí, 100% o Palmeiras vai ser campeão da Libertadores. Um voto. Obrigado a todos. Mas quem votou aí? Não sei, hein? É jornalismo, hein? Tá. Isso aqui é confidencial. Entendi. Entendeu? Ah, entendi. Então, Palmeiras, a voz do povo diz no estádio. Palmeiras vai ser campeão da Libertadores. E eu confio no nosso ouvinte. Tá bom. Deixa eu ver até agora, hein? Vamos ao São Paulo. Tricolor. Are you ready, São Paulo? São Paulo. É, meu. Hoje, daqui a pouco. Vai, Motinha. Hoje. Vai, Motinha. No Morumbi. Hoje tem torcida única. Tem. Você vai, Motinha? Tem. Sim. Ô Mota, Edgardo Balsa colocou o seguinte time em campo. Vamos ver. Denis. Bruno. Bom. Maicon. Bom. Rodrigo Caio. Bom. Mena. Bom. João Schmidt. Bom. Hudson. Mena é bom? Hudson. Vai, continua. O Mena é bom? Bom. Aí vem Ganso. Sensacional. Seu Ganso? Kelvin, Michel Bastos e Caleb. E a escalação tá na web aí, ó, que legal. Ó. Legal, o diretor cara, aí. Tá malinho, como é que é, chama ele? Sérgio Louco. Nosso louco tá aí, Domênico. Nosso diretor loucão é doidão, velho. É, velho, coloca tudo. Olha, o cara é bom, hein, velho. Esse é. Coloca tudo. Olha, Botinha. Olha, o São Paulo hoje, né, tem que fazer o dever de casa, obrigação. Tem que golear, hein, mano. É, tem que ganhar bem, né, passar confiança. O São Paulo, 25 jogos aí que não perde, né? E só empata e tal, ganhou o último jogo. Mas é importante, muito importante essa vitória dentro de casa hoje pro São Paulo. Se tem a esperança de continuar na Libertadores, esse jogo é fundamental. Porque tá como todos os jogos são, né? Tá em terceiro, né, Mota? Na chave, com 2 pontos. Aqui pra frente, o São Paulo tem que ganhar todos os jogos. E o River tá com 5. Então o São Paulo não pode ratear de forma alguma, né? O São Paulo tem que definir pelo menos uma coisa hoje. Tem que entrar em campo sabendo quem que vai bater o pênalti. É. Né? quem é a ordem no mínimo, hoje? No mínimo, quem? No mínimo. É? Então essa história de ficar... Ficar chato, jogador... um dos grandes problemas do São Paulo, que o São Paulo tem que resolver de qualquer forma, é acabar com esse mimimi de jogador. Chato não é discutir, chato é discutir. Cara, e perder o prêmio. Não, é. Chato é discutir pra imprensa, falar pra imprensa, ficar discutindo, falando do companheiro na saída do campo. Para. Isso é coisa de timinho de várzea, velho. Quem bate pênalti é um 9. Não, define, porque às vezes o zagueiro bate muito bem o pênalti, não precisa ser um 9. Bate um zagueiro. O Michael, geralmente, nos treinos, diz que ele é muito bom, entendeu? Mas tá todo mundo errando. Como todos os times aqui, os jogadores estão errando pênalti. Agora, tem que definir quem é o batedor. Essa história de chegar lá na frente do gol, ficava, não, eu bato, não, você bate, não, eu bato, eu tô melhor. Não tem essa de eu tô melhor. É antes do jogo, todo mundo sabe no treino. Ó, quem vai bater o pênalti é o Calleri. Quem vai bater o pênalti é o Maico. Pente não. Soletre o pente. Quem vai bater o pênalti é o Maico. Então define e pronto. Resolve. Isso aí é falta de comando. É, eu desisto. Né? Falta de comando, ninguém quer decidir. Fica esse mimimi, essa historinha. Então São Paulo... Na sua opinião, quem é o batedor oficial? Desde da saída do Rogério Ceni, ficou vazio o cargo, né, velho? Porque, por exemplo, o Luiz Fabiano, péssimo, não batia pênalti, né? Então você não tinha um atacante que batia pênalti e mudou o ano, tá lá o cara pra bater. Então era o Rogério, né? Ganso já perdeu. O Ganso perde. Quem foi outro? O Vasco perdeu. O Michel Bastos já perdeu. Perdeu, o Michael perdeu. Né? É o... Então... Vai lá bater, Motinho. Não, os caras têm que treinar, gente. Tem que saber, pô. Vai lá e mas pelo menos define um cara. Calma, Mota. Aí tem gente falando, ai, coloca o Denis, para, vai jogar mais essa pressão em cima do Denis, velho. O cara tá dando conta de ter a pressão de substituir o Rogério Ceni, agora vai dar pra ele bater pênalti. E o Benja que tem dito que o Denis tá se expondo demais. Não, não precisa disso. Fica na dele, velho, tá cara, certo. Cara, quando aparece muito na TV que o time tá mal, quando a coisa degringola... Os primeiros a pagar a conta são os que mais aparecem, então, velho. O Benja, mas isso aí parece é uma pro coisa Betão, pro São Paulo... Em 2007, Paulo... viu? Em 2007, falei, Betão, só você dar entrevista aí, velho. Então, fica dando a cara pra bater. Na hora que a casa cair, tá porque aí, porque os caras mesmo que faz a confusão toda, só falar, só vai dar entrevista pra fazer M, né? Então, esse mimimi de jogador... Hoje o assunto da imprensa do São Paulo é um mimimi na saída do campo. Para, velho. Tá na hora de alguém dentro do São Paulo, vamos ver se com um pintado lá, o cara consegue resolver pelo menos isso. É, porque você pega um timinho fraquinho desse aqui em casa hoje sociais. E não ganha, bicho, casa cai. Pô, treina os caras, pô, não tem ninguém pra chegar lá de pulso forte e falar, ó, a partir de hoje, não vai ficar falando coisa que tem que resolver dentro do vestiário, falar em campo, velho. Aí não entende por que a torcida não vai no jogo. Os caras não têm confiança nos jogadores, meu. Primeiro foi a greve. Hoje parece que até agora 15 mil ingressos vendidos. Então, a torcida abandonou São Paulo. Mas, meu, qual a confiança que os jogadores foram lá no primeiro jogo, lotaram o Pacaembu, aí teve aquela greve, a greve de silêncio lá, quando perdeu. Ninguém falou nada, ninguém defende aquele futebol horrível. Então, hoje tem que apoiar o time. Eu, como bom São Paulino, vou torcer pro São Paulo. Mas tem que resolver as coisas que tá pendente, velho. Uma dessas é, tá brigado, quebra o pau lá dentro, todo mundo sai na porrada e resolve a situação. E, pô, você ganha bem pra isso, velho, pra jogar a bola. Pra fazer que muita briga, gente que briga, quer fazer isso briga, aí, gente. Sem briga. Mano. Quanta molecada quer jogar bola, quer aparecer, tá num time grande. Você não tá no, sabe, num time da várzea. É, que depois que o cara chega lá... Aí tá é outra história, né, velho. E não tá feliz, RG. Pega o boné, pede pra sair, isso faz aí. Acordo, tá contente, vai embora, velho. Pede o boné. Entendeu? Então é isso, eu acho que o São Paulo hoje vai ganhar, porque, pelo que eu vi, esse time é horrível. Ah, esse time é ruim, viu? É ruim. Ah. Eu acho que não ficaria nem entre os 10 do Paulista. É ruim, Mota, mas o São Paulo tomou um calor desgraçado no primeiro jogo, velho. Mas aí é mais por culpa do São Paulo do que por culpa desse time. Não, mas aí tá, Mota. O São Paulo aí teve uma chance ali com o Ganso de bater o pênalti ali e poder definir. Matar os caras. E acabou tropeçando ali. O Ganso chutou a bola no travessão, né? Aí, no decorrer da partida, o Trujillanos acabou ganhando um pouco mais de confiança. Teve um lance no final do segundo tempo ali que o Trujillanos poderia ter até vencido o São Paulo. É. O cara saiu cara a cara com o goleiro, Domenico. Ao invés dele tocar, ele tentou bater. Aí ele chutou pra fora, mas... Mas o time é ruim, viu, mano? Cara, tem um mas ponto, aí que véio. Tá. É o típico time, Domênico Gato, kamikaze. Eles não tem mais nada a perder. Ah, não tem. O que eles têm pra fazer agora é arrancar pontos. Uma derrota a mais pra eles na competição... Dane-se, né? Tanto faz como o outro fez. O que eles precisam agora é tentar atrapalhar os outros. E é isso que eles vão tentar. O pior inimigo do São Paulo é ele mesmo. É isso aí. É os jogadores que estão fazendo lá. Então tá certo, vamos lá. Esse é o Estádio 97 na Energia 97, claro, estamos falando em nome de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Construindo com valor de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Nome de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano, hein? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você, ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Também oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite. Impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. Nome também de Pirelli, promoção Pirelli, comprou 3 pneus, o 4 é grátis, aproveite. Nome também da Polo Ar, com a Polo Ar ar-condicionados e a Samsung, você entra no clima. E agora o Ben já vem com um recado importante de Extra. É, Dodozito, você merece abrir o placar com Extra Gol. Olha só, o Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. Segura o coração aí, amanhã é dia. Amanhã é dia de jogo, de chamar os amigos e a família para sua casa. Tomar Itaipava bem gelada e ver seu time dar show de bola na TV. Os craques do gramado vão entrar em campo para rodar do campeonato. Mas e você, hein? Hein? Ó, é hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar Itaipava. Ó, o Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com os amigos e a família. E você sabe, quando o assunto é futebol, amigos e família, é Itaipava. O Extra é o dono da bola. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol. E lembre-se, hein? Beber só com moderação. Dodozito. É isso aí, esse é o Estádio 97 aqui na Energia 97. E agora, antes da gente continuar aqui com as principais agremiações, o Mano vem com um recado agora do cartão Zoom, Mano. Opa, é isso aí, Domênico Gato. Se liga só, hein? Quer ganhar R$5 de crédito no seu bilhete único, amigão? Ah, então se liga porque é muito fácil, é babinha. Baixe agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular, cadastre o seu bilhete único favorito e ganhe R$5 de crédito nele. Sem pegadinha, amigão, sem pegadinha. Você vai fazer esse processo todo, tá certo? Basta baixar o seu aplicativo Zoom, tá certo? Cadastra o seu bilhete único e pronto. Coloca lá o seu bilhete único na frente do validador e tá lá. R$5 de crédito nele. É isso aí, Motinha. Muito sem pegadinha, fácil. Hein? Sem pegadinha. Zoom é a evolução da conta corrente. Com ele, você pode colocar crédito no seu bilhete único a qualquer hora, em qualquer lugar. Tomando café da manhã, debatendo futebol com os amigos, discutindo a relação com a tua esposa. Qualquer hora, qualquer minuto. Ou com o teu namorado. Você escolhe, tá legal? Não perca essa. Ganhe R$5 e conheça o jeito mais rápido de colocar crédito no seu bilhete único, tá bom? Baixe agora mesmo o Zoom no seu celular. Não sabe como é que se escreve? Eu vou soletrar pra você. Letrando. Ah lá, vamos lá, o Luciano, né? Z-U-U-M, tá bom? Z-U-U-M. M de mano no final, tá legal? Quer saber mais? Acesse aí zoom.com.br/bilhete único. E lembrando, Domênico, quem ligar aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte: recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com Zoom, o cara ganha um crédito. Não é que ele vai concorrer, ele ganha. Ganha um crédito de R$50 no cartão Zoom. Oh, moleza, hein? Boa, né? Mano, é isso aí. Tchau, Dodô, vai embora. Vai embora? Vai pro jogo? Bora. É torcida única hoje. É torcida hoje. Solece, torcida única. Único. Só lembrando que, olha, é... Que barba é essa, Rude? Gostou? Não, ridículo. Barba não. Tô sendo elogiado por aí. Ah, para, vai. Quem te elogiou? Só lembrando que a gente vai dar mais detalhes do resort do Estádio 97, que vem aí na sua oitava edição. Então você pode fazer a sua reserva lá na Lotus Travel, 2896-4665. 2896-4665. Ou também você pode ter informações aí de tudo via e-mail no viagens@lotustravel.com.br, tá bom? Você pode parcelar em 6 vezes nos cartões, no cheque. Liga lá, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou falar do que vai ter no resort do Estádio 97 na 8ª edição. Mas agora, seu Bento, vamos Santos. Falar do... Aê! Santos! Let's go! Tudo bem, Gê? Tranquilo, né, Motinha? Tranquilo, Bento. Um cacete. Não, é... Ô, RG, para de tomar água, meu. Vocês estão ficando parecidos, aliás, hein? Obrigado pelo presente. Hein? Pô, o cara... A diferença é só o cabelo. Vou falar um negócio de você. O cara... Ele trouxe presente pra vocês? O cara é louco pra, né, pra me pegar. É. Aí o cara vai lá ver o jogo lá, o caramba. Traz um boné lindo do Barça. Pra você, deu de presente? Não, não. Trouxe o boné e mostrou. Deu uma sacolinha, tá aí o boné. Porra. Você pensou, lógico. Presente. É? Meu. O cara trouxe. Não, porque... Mas tem uma coisa. Eu já dei uma cueca pra ele, não adiantou nada. Então... Quanto, Motinho, o boné? 20 euros, velho. Quanto? 20 euros o boné. É, tá vendo? Mas é um especial, né? Mas é melhor você... É melhor você pagar do que ter que madeirar essa jamanta, tá ok? Olha, então eu vou dar oportunidade você no ar agora. Você pode escolher. Você quer pagar de outra forma? Eu prefiro pagar $500 no boné do que ter que encostar no moto, tá ok? É um comentário. Tá aí, mas o Santos tá fazendo nada a semana inteira. Só tá renovando o jogador, renovou o contrato da base. Fazendo rodízio para os jogos, ajustando para a final do campeonato. Quem deve, talvez, dar um probleminha, como já deu aquela com o Vardiva, foi o Gabriel, né? Gabigol falou que admitiu que forçou o terceiro cartão. É. Já sabe que os caras ficam... Os caras não gostam disso. Meu, fica quieto, né? Outro, os caras aqui... se é com o Valdívia. Já sabe como é brasileiro. Brasileiro é aquela coisa, faz o bagulho, mas não fica falando. Fica quieto, todo mundo sabe que tem, todo mundo sabe que existe. Fica quieto, porra. Fica quietinho. Aí vai dar a letra, pronto, toma chumbo. Isso aí. Bom, e finalizando, né, seu Bento? Corinthians. Scream for me, Corinthians! E o quê? Perderam de quem? O time com a melhor classificação no Campeonato Paulista, aqui na classificação geral, é o Corinthians. Mas tomou escovada. O líder do grupo da chave 8 da Libertadores é o Corinthians. Tomou escovada. Por quê? Mas, mano, joguei que não valia nada. Joguei que não valia nada. Vai dar pra jogar contra quem eles vão jogar agora? Santa Fé, mané. É, não sei não, hein? Ô, mano, Mané. Vai todo já... E a mão que deixa, a mão do técnico que deixa tudo duro, tudo legal. Eu vi domingo. Mano. Eu vi domingo. Mas vocês perderam pro porco, mas pô. Mas é que tá. Mais uma vez o Tite fez um milagre. Escovada. Ajudou o Cuca. Ajudou a desesperar. Ajudou o Cuca. O Tite, ele colocou a mão sobre o elenco do Corinthians e falou, não joguem o que vocês sabem. Tá certo? Tá bom. Deu uma aliviada pro Cuca e assim fez uma graça pro Cuca. Com o irmão? Lógico, meu irmão. O Corinthians não precisava desses 3 pontos. O Palmeiras precisava, RG. O Corinthians deu uma força pro Cuca. Entendi. Pra ver como o Tite é monstro. Entendi. O Corinthians está em Bogotá. Tá lá, o jogo Bogotá. Amanhã. Bogotá, a terra da Shakira, mano. É legal o nome, Bogotá. Bogotá. E eu não sei porquê, tipo, o jogo do... Ia ser amanhã o jogo da televisão, ia ser o jogo do Palmeira. Amanhã? Mudaram pro... Por que será? Do Corinthians. Certo. Por quê? Tava pré-definido. Por quê? Já. Enfim. E outros... Porque o Palmeiras tem menos chances, é isso? Talvez sim. E olha, só que você tá dando essa risadinha aí, mas parece que o Dunga e Friends lá tomaram um ultimato, hein? Do quê? Lá. Imagina lá aquele... O tiozinho lá agora, o Coronel Nunes. Falou que o Dunga tá garantido no carro. Então a casa vai cair, mano. Esse aí não é maldoso, não, hein? Falou que tá garantido. Se viesse da boca de um Ricardo Teixeira, de um Marco Polo Del Nero, acreditaria nisso. Olha, não sei. Presidente... Vão derrubar o cara agora? Duvido. Deixa o Dunga trabalhar o tal de Coronel Nunes. O presidente da CBF... É o Marco Polo. Olha, mano. Naquela. Não. Ele falou que tá garantido, velho. Quem tá entregando o cartãozinho com o nome lá escrito, ó, presidente da CBF é o Coronel Nunes, mano. Ô, Coronel Nunes, não deixa o Marco Polo Del Nero dar pitaco na tua administração, não, maluco. Mostra que você é bambambam, que você tem o saco roxo. Isso. Mantém o Dunga aí até a próxima Copa. Aposto que não é o Dunga. Difícil, viu, mano? Porque o próximo técnico? Não, o próximo não. É. O Dunga não será o treinador da Copa. Ah, mas óbvio, mas até a Copa do Mundo aí tá em 2016, faltam 2 anos. O Dunga deve cair depois da Olimpíada. Então, mas é que tá. E se o Dunga ganhar uma medalha olímpica? Nem vai pra Olimpíada. Ah, não, mas tem que dar a chance. Dunga nem vai pra Olimpíada. Dá a chance pro não, Dunga não, lá. Como, como técnico da seleção, se não, não. Se não acontecer nada na CBF, ele vai. Dá a chance pro Dunga lá dirigir o Brasil nas Olimpíadas, pô. Deixa o Tite quieto. Não vai ter golpe, CBF. Vocês pode... não vão tirar o Tite lá. E olha que... Ó, não sei se não teremos um treinador gringo. Então, RG... Porque o Tite não vai com essa... Essa bagunça. Não, com esse pessoal que tá na CBF, o Tite não vai. O Tite já falou que não vai. O Tite não é besta, vai dar um passo pra trás da carreira, largando o Corinthians e assumindo a seleção brasileira, o cara é louco. Se não mudar nada quem aí... quem seria o gringo? O Sampaoli. Guardiola? Ah, tá. O Sampaoli é outro cozido Guardiola, também, não. Largou o Chile na mão. O Guardiola já se abriu todo? Se... Não, o Guardiola acertou com o Manchester City. É, mas se abriu todo. Imagina, não, tem uma... Não, mas não vem. Tá louco, não, você acha que só a multa que o Guardiola tem é o PIB, metade do PIB brasileiro hoje. É, verdade. Ah, então, mas com relação a esse jogo do Corinthians aí, eu volto a frisar aqui a importância, porque o Corinthians ele tem 9 pontos na chave, Domênico Gato. Contra 7 do Cerro Porteño e contra 7 do Independiente Santa Fé também. Então é importante o Corinthians aí não perder a partida amanhã. O jogo é lá na Colômbia. O Corinthians venceu a primeira partida aqui contra o Santa Fé, ele venceu por 1-0, um jogo difícil na Arena Corinthians. Mas o Corinthians ele não pode, em hipótese alguma, pensar... Se perder, mano, o que acontece? É complicado, porque possivelmente o outro time, Domênico Gato, Cerro Porteño, vai vencer o Cobressal. Aí os dois passam o Corinthians. Vai vencer. E aí o Corinthians ele pega na última rodada o Cobressal. Ah, já só tem mais uma também? Então, é por mais que o Corinthians vá vencer... Mas o Cobressal é fácil. Mas cara. É que tal, tá, o Corinthians tem que preservar a liderança da chave. Não, mas os dois se matam na última. Mas mesmo assim, Domênico Gato, o Corinthians não pode dar esse mole não, cara. O Corinthians ele não pode dar esse mole. Por mais mas que eu entenda é que a classificação é quase não, mas eu acho, certa. Não, a classificação do Corinthians eu entendo que é certa. Mas o Corinthians, em hipótese alguma, Domênico Gato, ele pode dar esse mole de perder a liderança do grupo. Porque, teoricamente, você vai pegar um adversário mais fraco. Não quer dizer que isso vai acontecer lá na frente. Mas a intenção é você sempre se classificar na liderança ali, na primeira colocação do grupo, pra poder decidir em casa, tá certo? Fora ter a melhor campanha entre todos os primeiros, você nas oitavas decide em casa o jogo de volta, tá certo? Então o Corinthians ele precisa preservar. Isso é relativo, viu, mano? Você viu o ano passado, não acho, não, pô. Mas, o ano passado, mas pô. Não dá pra fazer isso, Domênico Gato. Tornar a exceção a regra. Não, sim, eu entendo que é melhor. É melhor. Muito melhor você decidir em casa. Não, melhor é. Claro que é. Não, sim, é melhor. Mas o Corinthians ele foi eliminado também pelo Guarani jogando em casa. Então. Ok, é um tropeço. Mas é muito melhor você decidir diante da tua torcida, sabendo o que você precisa fazer na partida, do que você ter que decidir na casa do adversário. Ele pega quem amanhã? O Corinthians pega o Santa Fé. Lá. O Santa Fé que tem, tem 7 pontos e o Cerro Porteño também. É legal, né? Uma Bogotá. Porque, Domênico, vamos colocar aqui, ó. O Cerro Porteño vencendo, ele chega a 10. Ó, o Santa Fé vencendo, ele chega a 10. O Corinthians permanece com 9. Ouvinte... No último jogo, eles se matam. Aí o jogo é no campo do Cerro Porteño. Cerro Porteño e Santa Fé. Supondo que empate ou que o Cerro Porteño vence, eles chegam a 11 pontos. Vai, vamos colocar a hipótese aí deles conseguirem ganhar. Vai, o Cerro Porteño, ele iria, Domênico Gato, a 13 pontos. E o Corinthians só poderia chegar a 12. A 12. Então olha o Corinthians, aqui, ele não depende só dele aí na última partida. O ouvinte que está assistindo o estádio através do computador, celular, tablet aí, no 97fm.com.br/estúdio ao vivo, tá visualizando a tabela. É a tabela. Né? É a tabela aí, olha só. Ele assiste a gente e acompanha. E a gente já está acompanhando a tabela do lado do que está acontecendo. O assunto, né, o assunto. Você já pensou que o rádio poderia chegar muito nesse nível, Zé? Ah, não gosto, não, viu? Não porque gosto. Eu gosto de narrar, viu? Há muito tempo eu narro de regata, de chinelo. Ah, entendi. No meu caso, eu acho que pra vocês tudo bem, porque tem um mano que é fortinho, deixa a camisa no bíceps, né? O RG anda se maquiando, né? Maquiando? Não, tirou o brilho, né? Agora, ouviu, Domênico, você tem razão nisso que você fala, porque o Corinthians, sim, pode analisar. Uma vez, o Corinthians já foi eliminado pro Palmeiras jogando em casa, já foi eliminado pro Flamengo jogando em casa, pro Guarani, então... pro River. Então, desculpa só dar esse dado. Não, eu tô dizendo que não importa se fica primeiro ou não. É isso que eu tô dizendo pra você. Não tô zicando. O importante é sempre você se classificar em primeiro, independente do adversário que você possa vir a pegar. Ó, o River, ano passado, ele se classificou como o pior segundo colocado e acabou sendo campeão. Mas essa é a exceção, não é a regra. O importante é você sempre fazer uma boa campanha. Aconteceram várias vezes isso aí, viu? Agora, ó, se o Palmeiras classificar, a chance de pegar o Corinthians é grande, hein? É? Você já sabe o que vai acontecer, né? Véia, antes de mais nada, pense em se classificar. Ó, e não sonhe com isso, porque possivelmente vocês não ficarão na próxima fase. Mas torce, porque se classificar, você sabe o que acontece, se contente em avançar no Paulista. Não, mas tudo bem. Contente-se Paulista, já avançamos. Em avançar no Paulista. Paulista já avançou. Agora, cuidado, hein? Cuidado, hein? Se chegar lá... A chave de vocês tá embolada lá no Paulista, hein, porco? É... Não tá assim, não, mano. Não, tá todo mundo embolado. Não, o Palmeiras pega o Mogi, né, na última. É isso? E o Mogi que ainda tem chance. Já caiu ou não? Tem chance. Ganhou do... É, de é quem? O Mogi ainda tem um fiozinho. Peraí. Ó, porque, ô, Domênico, o grupo do Palmeiras... O grupo do Palmeiras, ó, vai vendo. O primeiro colocado, que é o Palmeiras, tem 21 pontos. O último colocado, que é o Ituano, que tá, inclusive, caindo, ele tá... Não, não tá caindo. Não cai, não. Do Palmeiras não cai ninguém. Não vai cair. Mas, ó... O grupo é forte, O Ituano, Domênico Gatti, ele tem 19. Pra você ter uma ideia. É o grupo da morte, esse grupo. Do primeiro, tá certo? Até o quinto, a diferença é de 2 pontos. É. Então, se o Palmeiras tropeçar nesse último jogo, aqui não vai tropeçar, porque o time do Mogi é uma porcaria. É ruim. Mas, ó, vai ser mais difícil jogar com o Mogi do que com o Corinthians, hein? Vai. Vai, como foi bola, água, será que vai ser mais difícil? Olha. Encontrar o seu mamilo nesse peito caído que você tem. Olha só. Esse que vai ser difícil. Esse é o Estádio 97 na Energia 97. Agora eu vou falar com você que está com problemas de infiltrações, problemas de goteiras. Atenção, você que está com problema de umidade pela casa toda. Você não tem que ficar com medo da chuva, né? Você tem que proteger sua casa com impermeabilizantes Recubriplast. Recubriplast, meus amigos, é 3 em 1. Primeira demão sela, segunda demão pinta. Terceira demão impermeabiliza. Você que está assistindo aí, né, no estúdio ao vivo, no 97fm.com.br, tá visualizando. Olha aí que legal, que maravilha, hein? É Recubriplast, é o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores, meus amigos. Recubriplast também é o único com garantia de 5 anos. Você, claro, vai encontrar Recubriplast nas boas lojas do ramo, viu? É só consultar a loja aí, todas detalhadas aí. No sinteplast.com.br, tá bom? www.sinteplast.com.br. Manda um abraço pro Bruno, pro Antônio Sérgio, pro Rodrigues e pro Cafu. Todos das lojas comercial Rafael aí ouvindo a gente atentamente. Muito obrigado pela audiência aí, viu? Impermeabilizantes, Recubriplast, máxima proteção para toda a sua casa. Estádio 97 vai partir para os primeiros ouvintes de hoje. Lembrando, hoje apenas ouvintes virgens, aqueles famosos ouvintes que nunca conseguiram ligar uma única vez sequer, né? Nunca conseguiram. Em nome também aqui de... Deixa eu ver aqui. Em nome de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite, hein? Em nome também de HDI Seguros, é debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ouvintes virgens, lembrando, né, quem ligar aqui dizendo proteção e diversão só com Bozano, vai ganhar um kit aí com 2 desodorantes, mais um par de ingressos para assistir o filme Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Dizendo recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom, ganha um crédito de R$50 no cartão Zoom. E todo mundo concorre no final do programa a um boné Energia 97, uma camiseta também do Estádio 97, presente de Fit Camisetas, né? E é um jogo de futebol de dados do Sem Parar. Olha quantos presentes, né, RG? Nossa, que beleza, só presente, hein? Velho. Que maravilha. Vamos lá, Asdrubal tocou, tem ouvinte pra participar, vamos lá. Bora. O senhor aceita um cafezinho? Não, eu quero chocolate. Eu quero café, não quero chocolate. Café, pô. Eu só... Alô, eu quero nabo. Chocolate. Você quer o quê, Aguinaldo? Eu quero nabo. Alô, quem fala? É André. Ô, André, tudo bom? Beleza. André do que é o nome completo? Desculpa, não entendi. André do que é o nome completo? André Rosa. Rosa. Ah, pro seu Paulino, né? É, e aí, você tá aqui. Ah, eu sabia! Ah, eu sei das coisas, né, gente? Que isso? Eu conheço de longe. É. Que coisa, hein? Ô, meu velho, e quantos anos você tem, cara? 38. 3.838, RG. É estranho isso, hein? Por quê, RG? Um paradoxo. É, por quê? E as rosas não falam. Ah, sensacional! Trocadilho, nota 10! 10, voltaram as notas, RG. Ontem também só 10, hein? Ah, é? Curioso isso. Ué, estranho. Ontem será que o só problema, 10, velho. O problema não é o baixinho, não? Não sei. Porque ó, hoje tá só vamos, aqui. Vamos ver. Tá só 10. Vamos ver. Mas ontem também foi, ele tava aí. Ontem então. Tava aí, então só 10? Eu acho que eles perderam as outras 10, vinhetas. Né? É, acho que perderam. Ô, velho, aí, é a primeira vez que você liga, velho? Sim. É, nunca ligou? Não, nunca participei. É o 20 virgem mesmo, então, e qual que é o bairro? Como? Bairro que você mora? Bela Vista. O Ben já veio? Bela Vista é nós, eu morei na Conselheiro Ramalho. Eu tô na Rua dos Ingleses. Pô, pertinho ali, através da Brigadeiro. Nossa, é Conselheiro Ramalho, velho, que dá pra gravar um capítulo do Walking Dead, cara. Ô, zumbi lá. Ô, velhinho, você tá na Rua dos Ingleses? Isso. Ainda continua aí aquela molecada no escadão lá ou não? Continua assim, direto. Cidadão, tem uma molecadinha assim, tem o Duarte aqui, né, meio famosa. Aqui que é molecadinha, RG. Categoria de base, né? Uns noinhos ali, no... Os noinhos lá queimando é que a tem, ponta. É que lá tem um... Ali tem um escadão que liga o morro lá. Lá embaixo. A Rua Barbosa com a Rua dos Ingleses aqui. Isso. Uhum. Eu morei na Rua dos Franceses, velhinho. Franceses. Ah, legal. Próximo aqui é a Charmosa. Charmosa é o quê? A Padoca? Padoca. Padoca, isso. Isso, velho. Aí, tá vendo? Eu sou do bairro, tio. Eu sou do bairro. Tá bom. E o time? São Paulo. Ah, eu falei! Ó, amigo. Aí, mano. Sabe qual é o sobrenome dele? Qual? Rosa. É verdade. Você não tava ouvindo o programa, não, sua pilantra? Eu tava ouvindo, eu ouvi quando você fez a brincadeira. Não é brincadeira, não, eu acertei. Agora o Mota e o Sombra estão te xingando onde eles estiverem. Mas, ô, amigão, daqui a pouco tem São Paulo e Trujillanos aí, cara. E aí, expectativa pra esse jogo? Você acha que o São Paulo vence ou vai tropeçar novamente como tropeçou no último jogo? Bem, tem obrigação de vencer, né, cara? Contra o Trujillanos não pode mais vacilar. O que o São Paulo tinha pra vacilar esse ano já vacilou. Acabou, agora é bola pra frente, cara. Ganhar os próximos 3 jogos. É, cara, porque o São Paulo, matematicamente, ainda só depende dele. Mas, futebolisticamente falando, isso é um problema. Porque o São Paulo não tem apresentado um futebol tão convincente assim. Ganhou do Oeste aí na rodada do Campeonato Paulista no final de semana. Mas o São Paulo achou 2 gols ali meio que espíritas, né, velho? É, concordo, cara. A melhor partida que o São Paulo fez esse ano... foi contra o River, que todo mundo achou que o São Paulo ia tomar a peia, e o cara foi lá e os caras desempenharam um bom jogo. Agora pega, se enrosca com o Oeste, cara. Pô, não dá, cara. Tá instável, mas os caras têm que botar o pé e começar com uma marcação forte e jogar pra valer, cara. Campeonato, tipo, já tá, cara... Da metade pro final. A Libertadores, cara, é o seguinte, é o pontapé inicial pra qualquer clube ficar legal o ano todo. Porque sair da Libertadores vai ser complicado, cara. E Rosa e Mano, mas esse só depende dele, é complicado no grupo do São Paulo, porque são praticamente 3 disputando 2 vagas, não é isso? E os 3, cada um só depende se aqui, não, velho, mas né? O São Paulo, RG, se ele fizer 11 pontos, ele tá classificado para a próxima fase. Sim, mas se o River Plate fizer... Tá classificado. Não, não, mas se o São Paulo fizer 11 pontos, RG, o River não vai conseguir alcançar essa marca. É isso que eu tô te falando. É, porque o São Paulo tem confronto direto contra o Strongest e contra o River Plate também. Sim, mas... Não, eu entendi. O que eu tô dizendo é o seguinte, é que eles também têm a mesma chance que o São Paulo. Não, sim, mas entendeu? É o que eu tô falando. O São Paulo só depende deles. Se o São Paulo quiser avançar para a próxima fase, se ele fizer 9 pontos, ou seja, se ele tiver um aproveitamento que ele não teve na Libertadores até agora, fizer 100% de aproveitamento nesses 3 próximos jogos, o São Paulo pode alcançar a marca de 11 pontos. Aí o River Plate, RG, ele não vai poder computar esses pontos que ele tem contra o São Paulo. E o Strongest também não. Então o São Paulo avançaria para a próxima fase, sim. O São Paulo depende dele. Mas, ô, amigão, dentro desse cenário que a gente está analisando aqui da Libertadores, ó, vamos lá, por partes. O Trujillanos é o último colocado do grupo, com apenas 1 ponto, graças ao São Paulo, que doou esse 1 ponto no último jogo para eles. O São Paulo tem 2 pontos, o São Paulo tem 2 empates aí na competição. Empatou contra o Trujillanos e empatou com o River Plate. Perdeu do The Strongest o primeiro jogo, jogando aqui no Pacaembu. Temos o River Plate com 5 pontos na vice-liderança do grupo e o Strongest que tá nadando de braçada, que tem 7. E saldo negativo, São Paulo de gols, né? O São Paulo tem um gol negativo de saldo contra o saldo de 4 do River. Eu vejo aqui, RG, o Strongest como classificado para a próxima fase. Diante da bola que o Strongest tem jogado e vai fazer algumas partidas, principalmente ainda contra o São Paulo jogando lá... Tá bem encaminhado. Eu já acho que o Strongest está na próxima fase, nas oitavas da Libertadores. Eu vejo aqui uma briga entre São Paulo e River Plate pela segunda colocação. Se o São Paulo vencer esse jogo, tá certo, diante do Trujillanos, eu acho que o principal cenário pro São Paulo aqui nessa competição, RDG número 2, é torcer por uma vitória do Strongest contra o River Plate. Porque até o empate ela não é bom resultado pro São Paulo. Porque se empatar, o Strongest pode chegar a 8 pontos. O River chegaria a 6 e o São Paulo ficaria com 5. Teoricamente, matematicamente falando, é um negócio, RDG, que o São Paulo ainda fala, matematicamente ainda tô embolado aqui. Mas aí o São Paulo pega o River Plate... tá certo? Jogando no Morumbi, que é um adversário direto pela segunda colocação do grupo. O River com 6 pontos e o São Paulo com 5. O São Paulo vencendo, o São Paulo poderia chegar a 8. 8 que o Strongest teria também, mas aí possivelmente eles venceriam o Trujillanos. E aí o Strongest chegaria a 11 pontos. O River ainda vai pegar o Trujillanos? O River pega também. O River pega na última rodada. Porra, jogando na Argentina. Todo mundo vai fazer saldo em cima da porta. Pois é, esse é o grande problema. Então o São Paulo tá numa situação extremamente delicada, cara. É, complicado, cara. E tem uma pergunta. Precisa de uma combinação boa de resultados e torcer contra o River em todos os jogos para que o River possa tomar talvez uma goleada até do... Bela análise sua, viu, mano? Do Strongest, né? Ele sai com 3 pontos a menos aqui, né? Contra o River, né? RG, fala aí, Lu. Eu tenho uma pergunta pro Rosa, né? Faça. É boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos aí, RG de volta. Como é que foi a viagem? Não fui eu que viajei. Quem viajou foi o Domênico, o Mano, o Benji e o Mota. Ah, tá certo. Ó, eu queria perguntar pra ele, né? Você acha que com esse elenco do São Paulo, o São Paulo é briga pra não cair no brasileiro? Olha que pergunta coerente. Não, mas porra, não vou nem deixar ele responder, porque o brasileiro nem começou. É, mas é uma pergunta coerente, né? Pensando no futuro, o jornalista tem que... pensando no futuro. Você acha, Rosa? E aí, Rosa, pensando no futuro? Ela pergunta, parabéns, hein? Pensando no futuro, eu acredito que sim, cara. Ele vai brigar pra não cair se manter esse elenco, se aí. Não trouxer nenhum reforço. Por quê? Vamos analisar pelo Campeonato Paulista. O time está se classificando, tipo assim, na rebarba, entendeu? Porque deu muita sorte. E o nível, não que merecer no Campeonato Paulista, mas o nível do Campeonato Brasileiro com o do Paulista, cara, é discrepante, vamos dizer assim. Então, precisa reforçar esse time para poder ficar aí, conseguir uma nova vaga para Libertadores para disputar o ano que vem, cara. Porque se não reforçar, vai brigar para não cair. Mas é que tá, amigão. O elenco do São Paulo, na minha ótica, na minha análise, eu não acho um elenco fraco. O que você acha que tá acontecendo aí nos bastidores para que o time não jogue a bola que precisa jogar? Olha, cara, a briga deve ser interna entre os jogadores. Não deve ter um grupo fechado. E a gente perdeu o Rogério Ceni, cara, que era um líder dentro de campo. Que era um cara que podia impulsionar o time, sabe? Colocar o time pra frente, ajudar os caras mais novos que estão chegando, se adequar ao grupo. Então, pra mim, acho que é falta de liderança, né? E brigas internas, cara, que não tá fazendo o time rodar. Mas, ô amigão, vou te falar real, hein, cara. O Rogério Ceni, ele parou, tudo bem, faz falta aí ter um líder dentro de campo, ok. Faz falta. Só que essa aposentadoria do Rogério Ceni já era prevista. O São Paulo não pode ficar se lamentando eternamente a ausência do Rogério Ceni. E mesmo com o Rogério Ceni em campo ano passado, o São Paulo não jogou bem. O São Paulo, em determinado momento aí, o São Paulo até teve a sua ascensão no Campeonato Brasileiro, conseguiu a quarta colocação, ok. Mas o São Paulo, se tivesse ajeitadinho, poderia chegar até mais longe, né, RG? É, e o Rogério mesmo, o Rogério ficou fora do time praticamente, né? Durante muito tempo. É, muito tempo fora. Então, eu não sei se é mimimi de jogador, eu não sei se os jogadores estão tentando tramar alguma coisa contra o treinador, não posso fazer uma acusação leviana como essa, mas que o elenco do São Paulo aí não joga a bola que a torcida espera, mas tem qualidade pra jogar, isso aí tem, velho. O melhor jogador de São Paulo hoje, por incrível que pareça, é um cara que muitos contestavam, que é o Ganso, cara. O Ganso é um cara que hoje tá chamando a responsabilidade, é um cara que tá jogando mais perto da área, é um cara que tá batendo mais no gol. Ele tem sido fundamental nesse esquema do São Paulo. Os pontos que o São Paulo tem conseguido no Campeonato Paulista e na Libertadores também, o Ganso tem fundamental importância. Mas não dá pra ser só o cara, né, velho? É. Não dá pra contar só com o maluco. E Rosa, a desconfiança muito grande, que pelo menos ultimamente, aí nos últimos dias, é a coisa do relacionamento mesmo. Tá complicado, né, velho? É muito nhenhenhê, é muito buchicho, sabe? Isso vai enchendo o saco, né? Isso vai minando, né, velho? É, sim, e acredito que essa liderança que tá faltando, né, no, por exemplo, o Rogério seria, beleza, ia aposentar, ia chegar uma hora e ia ter que parar de uma forma ou de outra. É, mas precisa de alguém substituir ele, sabe, ter essa liderança. O Lugano era pra isso, né? O Lugano seria um cara pra fazer isso aí. Né? O Ganso, beleza, ele tá jogando, tá, mas ele não tem essa liderança. Ah, não, esquece, sabe, esquece. O grupo, fazer aquela puta pré-eleição e falar, não, caralho, veste a camisa e vamos jogar, sabe? Desculpa a exaltação. Exaltação? É isso aí, cara, chamar o time pro campo e mostrar a força que o São Paulo é, a camisa, a tradição e colocar tudo isso em campo, cara. Amigo, o Benji ele tem uma teoria dizendo que o Denis é um chama-gol. Você concorda com ele? Eu não falei isso, não. Não, não falei isso não. Como não? Que então eu falei... você pensou, você pensou. Não. Você acha que o Denis é zicado? Não falei isso aí não. Ah, a mulher dele, a mulher do Denis escuta o que, estádio. O que eu disse, amigo, é que o Denis tá dando entrevista pra caramba. Toda hora esse cara tá dando entrevista. Quando o momento tá ruim, é melhor dividir. Porque na hora, se a casa cai, o primeiro que os caras vão pra cima é o que mais aparece. É isso que eu falei. Você concorda, amigão? Concordo, cara. Goleiro não tem jeito, cara. Geralmente é alvo, cara. Mas é assim mesmo. Sempre foi, sempre será. Mas manda então seu placar, amigão. Ah, divide, ó. Você tem o Lugano pra dar entrevista. Você tem o Michel Bastos. Mas ele é escalado. O cara não tá fugindo do pau, velho. Você tem o Ganso. Você tem os caras mais casca-grossa. Esses caras têm que dar entrevista. Divide. Não fica no polariza num cara só, não. Porque quando... Aí dá um azar aí eliminado agora aí. Cara, aí vão falar que o cara é fogueiro. Vão pra cima dele. Pode ter certeza disso. Ô, amigão, manda seu placar então. São Paulo e Trujillanos daqui a pouco, mano. 4-1 tricolor. Boa. E quer mandar um abraço pra alguém? Ah, cara, vou mandar um abraço pro Leandro e pro Carlão. São dois palmeirenses que devem estar secando pra caramba a gente hoje. Ah, não secamos ninguém. Mas é nóis só. É, porque ninguém. Os caras estão com medo de ficar fora, então tá uma disputa aí quem vai ficar fora primeiro, né? Ah, os dois, né? Com certeza. Ah, sem dúvida. Quem pediu tua opinião, ô trouxa? É difícil, né? Então só queria mandar um abraço pros caras aí, que os caras assistam o nosso jogo hoje e vamos arrebentar hoje. Então beleza, amigão, valeu aí pela audiência. Vou fazer meu merchan, cara. Pode falar. Só com a Polo Ar e a Samsung eu tenho o melhor clima do ano. Por enquanto não teremos o sorteio. Só com a Lozano. Oi, desculpa, repita. Vamos lá, proteção e diversão. Só com a Lozano. Ah, amigão, boa. Você ganhou dois desodorantes. É Bozano, viu, amigo? Bozano. Não, mas entendemos. É Bozano, amigão. Então você ganhou dois desodorantes, tá certo? E convite pra assistir o filme também, Batman vs Superman, tá legal? Ô, mano, tem um jogador que jogou no Palmeiras, colombiano, chamava Lozano. É. Você lembra? Lozano. Vou fazer mais um aqui, ó. Recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom. Boa, você ganhou um crédito de R$50 no cartão Zoom também, tá legal? Vai Corinthians, é isso aí. Mandou bem. Que isso aí? É um amigo dele lá. É um amigo, ele tá com amigo. Porra, é amigo? Eu fui visitar alguém na cadeia. Ah, de catar, Zé Ruel. Ah, pro inferno. Hoje é terça. Obrigado, né? Pela audiência, tá, irmão? Valeu, cara. Obrigado você. Não sei qual que é dia de visitar. Ah, deve ser o outro. Ele vai falar já com quem ele vai fazer a visita íntima. Fala de catar, Zé Ruel. Isso, que isso. Opa, boa noite pra vocês. Eita. Você sabe que eu tava ouvindo que entrou o 20 de São Paulo? Eu falei, não, precisa apressar pra ir pra lá, né? Meu, tem São Paulino, o Motinha foi pro jogo. Foi. Tá pé frio, etc. Bom. A Botinha foi pro jogo, levou. Mas eu vi que o Mano tava gostando de falar de São Paulo, ele tava se adaptando legal, né? Falei, não, deixa o Mano tá conduzindo bem, tá falando bem do tricolor aí. Eu senti foi imparcial, que ele sentiu prazer em falar do São Paulo Futebol Clube. Isso mostra a minha imparcialidade, velho. Ah, mas esse é um programa que é formado por pessoas extremamente parciais. Ah, eu não acho, não. Acho você não que tá acha, não, Zedão? Obviamente que não. É? As pessoas aqui têm um time. Não, mas você é jornalista. Não, eu não tenho time, eu digo assim. É visível que o Mano é corintiano, o Domênico Palmeirense. Eu acho um desprestígio. Domênico, ainda tenho dúvida. Não, mas ó, eu acho um desprestígio, Azedão. É tanto a minha imparcialidade. Ligar um ouvinte de algum clube, se não tem um integrante. Porque uma coisa é aloprar o Domênico, aloprar o Sombra, quando eles estão presentes. Agora se liga um ouvinte. Não dá. Eu vou ficar pesando na do cara. Aí os outros São Paulinos que vão estar ouvindo o programa, os caras vão ficar chateados comigo. E o Benjamin, ele me colocou na coluna judaica. E ele me ensinou o Yom Kippur. Yom Kippur é o dia do perdão, cara. Sim. E eu depois comecei a fazer todo esse processo, Benjamin. Eu sou um cara hoje mais pacífico, cara. Só que eu sou um judeu que acredita no outro lado. Eu tô tentando implementar isso na religião. Mas o que também. É um judeu que. Como assim? Mas o judeu acredita no outro lado. Puta, mas não, você é ignorante, meu. Benja não. Você é ignorante. Ignorante é você que falou outro dia que o Benjamin na Bíblia era o profeta. Não, Benjamin é das tribos. Benjamin é das 12 tribos. O cara comeu seu touro. É o filho mais novo. Acho que era o contador, hein? Ele é filho de Jacó, o cara comeu seu touro. Benjamin é um das 12 tribos. Você falou que Benjamin era o profeta. Então, se eu falei errado. Mas Benjamin é das 12 tribos. Não, Benjamin é filho de Jacó. Benjamin não é filho de Jacó. Eu sou filho de Rebeca e do Zíbrio. Não, mas o bíblico. Mas deixa eu falar, o Benjamin é uma das 12 tribos e é o filho mais novo. Eu tô tentando aliar, Benja. Ah. É, aquele filme Nosso Lar. Oh, sabe o que é aliar? Sabe o que é aliar? O quê? Aliar. É quando uma pessoa vai morar em Israel. Chama-se aliar. Eu vou fazer uma aliar. Olha aqui, você quer informações sobre Benjamim? Olha aqui. Ah. O nome Benjamim deriva do hebraico Benyamim. Junção das palavras Ben, que significa filho, né? E Yamin, que significa... Mal. Mão então, direita. É mal, mão direita, olha aí. Tinha uma música do Supla, minha mão direita, assim, pra tocar. Benjamim significa filho da mão direita, ou seja, uma metáfora para filho da felicidade. No Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, Benjamim é descrito como o filho mais novo de Jacó e Raquel. Sabia? De acordo com os relatos narrados na Bíblia, os filhos de Jacó formaram 12 tribos, conhecidos como tribos de Israel. Os membros da tribo de Benjamim eram chamados de benjamitas. Nos países saxônicos, os judeus que queriam esconder a sua origem substituíram o nome por Jung, em alemão, e Yang, em inglês, ambos com significado de jovem. Isso eu já não sabia. Lógico. Mas qual que é a fonte? A fonte é dicionário de nomes próprios. A derivação mais comum do nome Benjamim é Benjamim com a letra N no final. A versão feminina deste nome, embora não seja comum no Brasil, é Benjamine. Nunca ouvi falar. Olha, Benjamine. Tá ouvindo pela primeira vez. Se é Benjamine, vai pra, olha aqui, ó, pra tem Disney. Tem coisa aí que eu não vi aí. Há controvérsias. Ah. Assim. É, eu também acho. Agora, por exemplo, o Cadico mandou aqui dizendo assim, Benjamim é de colocar na tomada. Ai. Eu queria dar um claro esclarecimento rápido. Aí, trouxa. Conheci Benjamim nessa época, era um grande amigo meu, e pouca gente sabe que vivemos juntos. Ele era o único irmão por parte de mãe de José. José é um grande amigo que eu ajudei depois a governar o Egito. Você ajudou? Sim. Com certeza um grande amigo. E descendência de Benjamim também, que surgiu o primeiro rei de Israel. Acabou a sua festa, né? O Saulzinho. Você tá falando esse monte de abobrinha, mas acabou não, a sua festa, isso, né? Eu vivi isso, mas infelizmente... Sua festa... A casa está velada. A casa caiu, né? A rave acabou. Mas você teve quatro dias aí. Tava na rave, né? Numa rave do sexo, é isso? Eu cheguei e tinham faixas de não vai ter trote, não vai ter nada, não vai ter madeirada. Mas também quatro deu pra... Né, eu tenho que descansar o pimpolho. Agora é só descanso, né? Agora pimpolho só. Está assado. Só em repouso. Muito bem. Pra falar em pimpolho está assado... Ô, RG, deixa eu mostrar minha ferramenta aqui, cara. Mas, como assim você vai mostrar a ferramenta? É, minha ferramenta, cara. É, ó. É! Ô, louco! Minha furadeira, velho. É! Ó. Tô furado. Olha a furadeira do baixinho. Sabe onde que eu comprei? Lá na Dutra Máquinas. É. Ah, legal, hein? A Dutra Máquinas é a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Ó, são mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Os melhores profissionais já compram na Dutra Máquinas, porque lá tem de tudo. Linha muito completa legal de ferramentas para sua oficina mecânica, para jardinagem, manutenção, construção e reforma, limpeza, marcenaria... O faça você mesmo, solda, pintura, movimentação de materiais. E não vai achando que lá na Dutra você só encontra aquelas máquinas pesadas ou ferramentas industriais. Lá você também encontra ferramenta pro dia a dia. Pra consertar aquele vazamento inesperado, pra dar aquele talento na grama da sua casa, ou até mesmo fazer uma pequena reforma. Não é não, olha. Tô vendo no site, vi lá no site, velho. É, o Domênico em casa, quando dá problema, ó. Opa. Ó, deu vazamento, ele precisa... É legal. Precisa apertar lá o cano, né? A Ale fala assim, Dodô, pega a ferramenta lá, pega lá, porra, a chave inglesa. Eu vou lá, eu curto. Conserto chave inglesa, por exemplo, é na Dutra Máquinas. Legal. Tá precisando de ferramenta? Então vem pra Dutra Máquinas. 5 lojas, hein? Na Marginal Tietê, Ponte da Vila Guilherme, no Parque Novo Mundo, em Guarulhos, em Atibaia e Mogi das Cruzes. E tem mais, além das lojas, você encontra tudo isso no site dutramaquinas.com.br. Legal o site, hein? E aí, demais, e com entrega garantida para todo o Brasil. Parcelamento em até 10 vezes e aceitam todos os cartões de crédito. Já são mais de 1 milhão de pedidos entregues e clientes satisfeitos. Dutramaquinas.com.br. Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Abraço pro Alexandre Cardoso, pro Akira e pro Nelson Betió. Pra você ter ideia, os caras vendem tanto online. Akira. Tem um posto do correio dentro da Dutra Máquinas. Ah, é? É. Que é já pra despachar mais rápido. Já vai? É. mas é assim mesmo. Quem é bom, é bom. Pensa em tudo. Estádio 97. Estádio 97. Tem informações aí do Corinthians, mano? Sombrar, o Corinthians. Que o nosso tá falso Colômbia. Repórter não tá aqui hoje. O Coringão, ele já tá na Colômbia, aguardando o confronto de amanhã contra o Santa Fé. É. Um jogo extremamente importante. Pera, o jogo também... é na Colômbia? É, o jogo é lá na terra da Shakira, mano. Meu Bogotá. Deus, como o filho do Zé perdido. Por quê? Você, você consegue arrumar ingresso pro jogo do Corinthians amanhã? Tá sabendo legal esse daí. Nossa, também. Tá bem. Tá sabendo legal esse daí também. Igual o pai, hein, velho. Tá igual o pai. E o Corinthians, ele tá ainda desfalcado, sombrado. O Rodriguinho, cara. O Rodriguinho, que é um cara que vinha sendo aproveitado pelo Tite aí, no lugar do Elias. Ele também não viajou por causa de um desconforto na perna. E outros jogadores ainda que já voltaram de lesões, mas permanecem fora, nem foram relacionados. É o Rildo e o Marlone. Já voltaram a treinar com bola também, mas eles não viajaram pra Colômbia. O Coringão tá lá, sombrado. Rildo, hein, meu? Defendendo a liderança do grupo. O Corinthians, ele tem 9 pontos. Lembra? Tá certo, o Coringão tem 9 pontos aí. Esqueci contra... do Rildo, mano. Rildo tá lá, mano. Se machucou feio ano passado, Rildo, mas agora tá de volta. É verdade. O Corinthians, ele permanece aí, Sombra, na liderança do grupo 8 aí com 9 pontos, contra 7 do Santa Fé e 7 do Cerro Porteño também. E o Cobressal, que não fez nenhum ponto na competição. Ó, o cara que vai pra Libertadores e não faz um ponto na competição, velho, não devia participar da próxima, mesmo que ganhe a vaga. São Paulo já tem um, né? São Paulo já tem. Ah, bom. São Paulo tem 2, pô. Tem 2, é. São Paulo tá com o River com o Trujillão. Já é 100% melhor que um. É, ora as bolas. Não é não? Estádio 97, teu oferecimento de Pirelli. Promoção Pirelli, comprou 3 pneus, o quarto é grátis, aproveite. Também de Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados e a Samsung, você entra no clima. O oferecimento do Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece, o Extra é gol. Vamos ver agora, vamos ver agora, vamos ver agora. Oi, vamos ver agora, gostei. Vamos ver agora. Você gostou, né, Silvio? Você gostou, você gostou. Vamos falar da BV Financeira, Narigudo. E aí, amigão? Precisando de uma ajuda aí para pagar as contas? Quem não tá, né? Ô, meu Deus do céu, como tem conta pra gente pagar nesse começo de ano aí? Mas ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você. A BV tem soluções de crédito para você pagar todas as suas contas e sobra até para viajar com a família. A BV tá sempre ao seu lado. Passa lá. Ipiranga, Tatuapé, Lapa. São mais de 60 lojas em todo o Brasil. Quer mais informações? Acesse o site bvfinanceira.com.br ou ligue, ó. Grava aí no teu celular o telefone da BV. Esse telefone é bom ter sempre por perto, viu? 3003-7888. 3003-7888. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. BV, bons negócios pra você. Aí, Dodô, eu não sei nem se vocês debateram ou não, mas você pregou tanto, mas você pregou, você fez campanha. E agora as torcidas até o fim do ano, clássicos, terão torcida única, né, Dodô? Finalmente. Você comemorou esse ato? Comemorei porque acho que a violência diminuirá de uma forma significativa. Aí muita gente perguntou, né, mas eles brigam fora do estádio, né? Eles não brigam no estádio. Mas aí é que a morte, inclusive, que aconteceu com uma pessoa que não tinha nada a ver, foi a mais de 30 quilômetros. Mas aí que tá a soma, porque é o seguinte, porque tem um detalhe muito importante nesse negócio da torcida única, né? Como é uma torcida única, como o próprio nome diz, só vai torcedor de uma agremiação, hein, gente? O policiamento que é direcionado, por exemplo, a um clássico, como um nível, vamos pegar Palmeiras e Corinthians, como foi isso aí. Então, se você tem lá uma quantidade X de policiais num clássico normal, sim, você vai diminuir esses policiais nesse clássico, porque é torcida única, e lá dificilmente vai ter briga e confusão, porque não tem adversário, e você posiciona esses policiais em locais estrategicamente, você pode direcionar os policiais para outros lugares. Por isso que é legal. Você vai ver, RG, ó, é o caminho. Olha, Sombra, eu não tô comemorando, infelizmente, porque eu acho que é legal quando você tem aí as duas torcidas, como era antigamente, quando eu dividia estádio, aquela coisa, era bonito. É que vocês, porém, vocês estavam viajando, né, mas devem ter tomado conhecimento, devem ter visto o que aconteceu no metrô, quer dizer, então chegou aonde não poderia chegar. Chegou já no nível, não, mas já tinha chegado, né? Eu não sei por que os caras só resolveram agora. Então, né? Mas quando eu digo, quando chega numa situação dessa, que aí você não tem aí mais... Aí já não dá mais. Aí tá você com a sua família. Você viu sua mulher, sua criança, dentro de um metrô, indo pra qualquer outro lugar. Você não tem nada a ver com isso, cara. A sua criança, seu filho, eu vi lá uma imagem do soldado do metrô hoje. Pô, o pai correndo com a criança, tentando como proteger é a criança. Pô, velho, não dá. Mas como é que você vai correr se o cara tá soltando rojão dentro tem do... como. Você vai correr pra onde? A situação chegou num nível que complicado. Então, não, olha, mas... não tem jeito. Não, diga, mano. Ô, Sombra, com relação a isso, cara, seria louvável se a atitude aí da Secretaria de Segurança Pública funcionasse. Mas, sinceramente, não vai funcionar. Isso daí é discurso de Miss. Na Argentina já você fala discurso de Miss, mano? Aquele negócio que não tem conteúdo. Aquela coisa meio água com açúcar. Eu falo, não sou pessimista, Domênico. Eu trabalho com fatos. Na Argentina já acontece esse tipo de situação e existe confronto, sim. Sabe por quê, Domênico? Para aquele tipo de vagabundo que estava lá colocando a população em risco, tanto de um lado quanto de outro, porque eu não faço distinção de ninguém, o cara que sai disposto, o cara que sai disposto a matar um rival por causa de uma camisa, porque o cara torce para um clube diferente, para mim é vagabundo, é marginal. E eu coloco tudo no mesmo balaio, independente do time. Domênico, um cara que vai com uma arma de fogo na cintura, tá certo? Assistir uma partida de futebol, bem intencionado o cara não tá. Ah, mas ele não tá indo pro jogo com a arma, né? Pera. Vai, muitas vezes vai, Sombra. Muitas vezes vai. O cara pode estar de moto, pode estar de carro, pode estar num transporte privado dele próprio, enfim. O jogo pra ele, Domênico Gato, é um detalhe. Muitas vezes esse cara, ele nem no campo ele entra, Sombra. E os que entram, o cara que tem talvez aí uma predisposição como essa, uma predisposição pra ser um assassino, ele não tá olhando pro jogo. O jogo tá rolando lá, o cara tá de costas pro campo, ofendendo o torcedor rival, tentando atirar uma bomba na direção da torcida rival. Então esse tipo de cara, Domênico Gato, ele não precisa estar no jogo. Ele não precisa estar no jogo ali pra poder cometer uma barbárie. O negócio dele é sair de casa predisposto a matar alguém, tá certo? E pra que ele possa matar alguém, ele pode combinar pela internet, tá certo? Ele pode marcar um ponto de encontro, ele pode fazer uma emboscada pra torcida que tá se locomovendo na direção do jogo. Olha a imagem, cara, tá esse tipo de cara, ô Sombra, ele sai predisposto de casa, o jogo pra ele é um detalhe. Concordo contigo. O objetivo do cara é matar alguém. Então na Argentina, volto a falar aqui, seria louvável se isso funcionasse, mas na Argentina, tá provado por A mais B que isso aí não é talvez ali também a principal causa, Sombra. O que causa... Diminuiu, mano. Não, Domênico, não diminui. Não, porque não, os confrontos, não, Domênico, diminuiu, os confrontos, não, eles acontecem fora do estádio, Domênico Gato. Muitas vezes aí nas periferias. Não tem como a polícia... Mas deixa eu terminar, gente. Muitas vezes a polícia não tem nem como rastrear isso daí. Às vezes o pau come, Sombra, e tá tão distante que a mídia também nem noticia. É que hoje, com acesso à internet, WhatsApp, todo mundo começa a divulgar vídeos, imagens, e a coisa chega mais próximo da mídia. Então o pessoal acaba divulgando. Mas, sinceramente, Sombra, há 10 anos, talvez essa morte aí na Praça do Forró nem seria noticiada. E quando fosse noticiada, já ia ter passado o calor da emoção. Então, Domênico, eu volto a falar aqui. Se quiserem corrigir de fato o país, eles têm que acabar com a sensação de impunidade. Porque o torcedor, Domênico Gato, ele não pode achar que por ele ser torcedor, ele pode assinar no final da partida, depois de ter depredado um metrô, depois de ter tentado matar alguém, tá certo? Uma dessa ter matado alguém, só que não pegaram o cara com a boca na botija. O cara não pode achar, Domênico Gato, que ele vai assinar um termo circunstanciado, vai tomar dois tapas na orelha e vai embora pra casa. Tem que parar com essa falta de... não vou nem dizer falta de cumprimento das leis, porque as leis elas estão lá pra ser cumpridas. Mas muitas vezes, Sombra, a própria lei, ela tem 18 brechas pra que o cara saia. Então, o torcedor precisa se conscientizar e precisa acabar com essa sensação de impunidade. A partir desse momento, Domênico Gato, a coisa anda. Foi assim na Inglaterra. A partir do momento que a Margaret Thatcher começou a trabalhar ali com leis severas e tratar o hooligan como um bandido, um cara que vai lá e perde a primariedade, o cara passa a ser preso e condenado por isso e tem que ficar recluso numa cadeia, acaba esse tipo de patifaria. Eu acho um absurdo, Domênico, porque, por exemplo, isso daí, Sombra, nada mais é, Domênico, do que reflexo da sociedade. A sociedade é violenta de uma maneira geral. Hoje em dia eu não posso sair à noite na rua, Sombra, com medo de ser assaltado. Porque o maior número de assaltos acontece no período da noite. Independente de ter torcedor. Independente de ter torcedor. Então, hoje a nossa sociedade é violenta. Eu acho um absurdo, Domênico, eu me privar de poder ir para um restaurante, de ir para uma balada, porque eu tô com medo de sair enquanto tem vagabundos na rua transitando livremente. É um absurdo, é o rabo abanando o cachorro. Quem deveria estar recluso dentro de uma cadeia, numa penitenciária, é o bandido, não eu. Mas, infelizmente, eu tenho que me colocar nessa situação para que eu não seja mais uma vítima. Eu concordo com você, mano, eu concordo. Mas não podia deixar mais... Não, a coisa do jeito que tá. Vamos ver se agora dá certo. Eu acho assim, é uma forma de mini... Não tô dizendo que vai... Olha, quando eu pregava aqui torcida única, ninguém... todo mundo sabe, RG, que não vai acabar a violência. Violência não vai terminar nunca no futebol, a não ser que mudem as leis. Se as leis fossem mudadas e o cara que comete um crime hediondo, ele pegasse, sei lá, pena de morte, qualquer coisa mais... Que pegasse o cara de jeito mesmo, RG. Manda o cara pra ilha e deixa ele lá. Exatamente. Ah. Mas isso ainda não mudou. Mas a gente vai mudar devagarzinho, a gente vai conseguir mudar, eu acho, sim. Eu acho que, com relação à torcida única, você diminui o policiamento nos estádios, porque você tem torcida única e não precisa de tantos policiais. E aumenta na rua. E aumenta nas ruas. Agora, tem um detalhe, mano. Eles podem descobrir sim. Podem descobrir sim aonde vai acontecer essas brigas espalhadas a 20 quilômetros, a 10, 15. Porque é tudo combinado, né? Porque é tudo combinado antes, mano. E se os caras infiltrarem policiais aí, eles descobrem sim. Não, mas é que tá. Descobre sim. Conseguem descobrir, mas tem boa vontade pra fazer isso? Aí é outra coisa. Aí é um trabalho do serviço de inteligência da polícia. Mas se descobre. Mas, Dodô, eu não acho que o problema é da polícia, não. O problema é da justiça. É, não, mas eu não falei que é problema da polícia. A polícia vai lá. Prenderam 60 pessoas ontem, beija. Quantos permanecem presos? A polícia. E você viu que quem tava preso lá foram quem pegaram? Os caras estavam lá em Oruro. Ou seja, os caras já estavam lá. Os caras soltaram os negros, os caras vieram aqui. A polícia brigaram no estádio do Vasco da Gama, Sombra. Foi que pegaram as imagens, lembra? A polícia vai lá e prende. Né, mano? E hoje de novo, cara. A polícia vai lá e prende. Aí vem a justiça só, porque vem político, né? Os caras encobrem. O clube. Tem cara na mídia que fala que torcida organizada é legal. O clube. Faz trabalho social, porque tem isso. Não, mas a ideia torcida organizada é legal. É, tinha um monte de coisa. Mas que infelizmente tem alguns maus elementos que acabam estourando. Começou legal, né? A ideia era muito legal. Começou a ideia era muito legal, foi muito legal. Hoje, infelizmente, não é mais legal. Não é mais legal. Começou então, legal. Aí você vem político, porque tem vereador que é eleito por causa de torcida organizada. Por ser organizado hoje virou um baita de um negócio. O clube gera muito dinheiro. Tem dirigente que encoberta. Aí o nego vai preso. Quem paga o advogado às vezes? É. Não, velho. Os caras vão lá, passam a mão na cabeça. É, aí você tem um Fla-Flu. São dois times do Rio de Janeiro jogando um Pacaembu pra 32 mil dá pessoas. Mais renda que um clássico. E aí você tem o Palmeiras e Corinthians no Pacaembu pra 22, né? Entendeu? Quando deu 23. É menos. Antigamente, eu era moleque, eu queria ir nos clássicos. Sim. Mais hoje, legal, né? Hoje, você tem que falar pro teu filho, não. O clássico a gente pequeno. Vê na TV. Vamos ver o time pequeno. Mas você sabe, eu fui a primeira vez num jogo de futebol, foi em 80. E eu falava, pô... Ficar mexendo o saco no... Foi 80, 79, 80. Bom, acho que foi 80. Ficar mexendo o saco no meu pai. Você vai me levar no jogo? Mas na época ele ia falar assim, não, clássico não. Espera um jogo aí contra um time sem significado. Já na época, assim, é mais calmo, mais tranquilo. Porque naquela época, não esqueçam, né? Na década de 70, que começaram já a dividir as torcidas... Essa é década de 70. Não, mas dividia arquibancada. Arquibancada, claro. Mas você ia a gente ia no Morumbi, porque os clássicos eram tudo Morumbi. Não, numerado era tudo misturado. Tudo misturado, tudo misturado cativa, numerado. Mas as arquibancadas já começaram a ser divididas, né? Mas aí, por causa das torcidas, aí eu acho legal, não era tanto pela violência. Era bonito. Era até pela bonito. Festa, pelo colorido. Mas eu concordo com você e com o Mano, no caso. O que falta é a punição no país. Essa medida é um paliativo. A meu entender, assim, ok, não passa de uma iniciativa para mídia. Eu acho que não vai funcionar nada. O que precisa para torcedor de futebol é a mesma coisa do que precisa para bandido. Lei e punição. Claro. E outra, Sombra, tem mais um detalhe aí, que parece que as torcidas aí estão impedidas de agora frequentar o estádio com a camisa. Meu Deus, o cara não pode entrar com a camisa, tudo bem. Não tá com a camisa, não tá com a faixa, não tá com a bandeira, mas o produto, RG, o ser humano, aquele cara que muitas vezes não presta, ele vai estar lá dentro com a camisa. Caráter é o mesmo. E outra coisa, mano, o local dele, o local dele tá guardadinho lá, pô. Pois é, é um absurdo, é a história da amante lá no... Você não entra com a camisa, mas... O cara pega lá. A mulher com a amante no sofá, o cara fala, então, vou vender esse sofá. Tá errado. No estádio do Corinthians, o lugarzinho tá lá, no estádio do Palmeiras tá lá, do Grêmio tá lá, tá tudo lá. Sabe quando essas coisas vão mudar? Mas é quando o país melhorar como um todo, né? Ou seja, nunca. É a educação do povo, não tem jeito, educação é tudo. Não há interesse, não há vontade. Mas uma coisa é certa. Não é só na torcida organizada, não há vontade, interesse em mudar nada. É, mas uma coisa é certa. Uma bobagem. Se começar hoje, daqui a 100 anos. É, eu queria me pronunciar aqui. Daqui a 100 anos, se começar hoje, dando tudo certo. Olha, porque a probabilidade é... Mas tudo bem. Vocês falaram tudo que tem que dizer, e está certo mesmo. Acho que a punição é o que mais falta aqui, RG, é a punição. Tem um detalhe, em todos os lugares, não estou falando um, na Argentina, aonde foi adotado, em Belo Horizonte, torcida única, agora em São Paulo, em todos esses lugares que foram adotados a torcida única, diminuiu a violência. peguem estatísticas que eu tava lendo outro dia num site. Não, pera, não, acabar não vai acabar. Atlético nunca. E Cruzeiro, diminuiu. Mês passado, o pau cantou lá fora. Não, mas diminuiu. 180 caras foram presos. Não, mas diminuiu bastante, era pior. Depredaram o carro da polícia, saquearam, quebraram tudo. Outra coisa, o último jogo? Mas o último não teve torcida única. Então, porque não dá certo? O último não teve. Não, mas porque o torcida teve. Única não foi diminui nada. Foi adotado duas vezes, acho que nem o torcida única, infelizmente, não. Mas não estamos falando que não adianta nada. Mas então, você falou que é legal, que pode mudar. Sim, às vezes. Não adianta nada. Pega, tem um site que eu li, que às vezes que foram usados em Belo Horizonte, foram duas ou três vezes. Na Argentina, que está sendo direto. Você pegar estatisticamente falando, antes e o depois, diminuiu sim a violência. Mas se a briga fosse... Mas ela não vai acabar. Mas ela só briga, acaba... Morrem. É? Pessoas briga, ali com torcida. Se a briga fosse dentro do estádio, eu concordo. Então, ela só vai acabar. Morreu? Onde os caras se mataram? Na estação qual? Do Metrobras? Em São Miguel Paulista? Mas porque eles estavam indo pro jogo, não é? Ou não? Não precisa ir. Às vezes o cara nem vai. E justo o cara que morreu... Lembra aquela briga da torcida do Palmeiras? Lembra aquela briga lá? Tinha uma briga, Domênico Gato, uma vez que aconteceu entre corintianos e palmeirenses na Avenida Inajar de Souza, aqui na Zona Oeste de São Paulo. Domênico, a briga aconteceu, era 9:30 da manhã, velho. Você vai falar que os caras estavam indo pro jogo. Qual jogo marcaram, foi? Qual velho, jogo marcaram. Foi? Qual jogo foi mês passado na estrada? Lá em Vinhedo, em Valinhos? Qual foi? Que os carros estavam fugindo pela contramão. Porém, São Paulo Corinto, também se pegaram São... na estrada. É, e São Paulinos. O Vasco na marginal, lembra? Teve também? Cercaram. Não adianta. Olha, e quando eu queria dar uma opinião daqui a pouco, tá ok? Oh, fala, Bolsonaro. Eu tô ouvindo e com certeza o problema é a impunidade, né? Eu acho que é o seguinte: temos que fazer coisas pacíficas, entendeu? Para conseguir a paz. Por exemplo, um torcedor é pego com uma madeira no estádio, você pacificamente pega uma granada, tira o pino e põe na boca dele. E manda ele correr, tá ok? Em algum momento ele vai explodir no meio dos outros torcedores. E aí vai levar embora todo vagabundo. Mas é um animal. Não, mas isso é totalmente com é paz, entendeu? Claro, tudo na paz. Isso aí é pra acabar com a violência. Mas eu imagino. Tranquilamente. Sensacional. Ô, Bolsonaro, sabe o que é mais surpreendente também? Dá a impressão, RG, que em dia de jogo, até quando nós tivemos a presença aqui do promotor aqui no programa, fazendo o programa conosco aqui, o Senise, Roberto Senise, eu questionei a respeito disso. Ele disse, não, porque isso não procede. Procede sim. Em dias de jogos, RG, existe uma lei paralela na cidade. Existe sim. É, essa o torcedor, sensação. RG, quando você coloca a palavra torcedor, parece que serve como atenuante. Porque se eu passar hoje, RG, ali na linha verde do metrô aqui, e depredar um vagão do metrô, eu vou ser indiciado por isso. E possivelmente eu vou ter que pagar o estrago. O torcedor em dia de jogo, Sombra, ele pode fazer o que ele bem entender, ele solta rojão no metrô, ele quebra vagão, ele tenta matar alguém, ele mata alguém. E muitas vezes o cara vai pra delegacia, ele assina um termo circunstanciado e vai embora, cara. Vamos trazer mais ouvintes pra participarem. Você que quer assistir o Estádio 97, acesse 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Vale pelo seu computador, pelo celular e pelo tablet. Um abraço aí pro Sérgio Louco, nosso diretor aí. Grande Sérgio Louco. Exatamente. Olha, eu não vou ler a matéria inteira, eu só vou ler a manchete e serve depois pra vocês lerem e formarem opinião a respeito do assunto. O blog do PVC traz uma matéria falando sobre isso e o título da matéria é: Argentina mostra que torcida única não é solução contra a violência. E num determinado trecho da matéria, do blog dele, está escrito lá que em 2013 e 2014, período que compreende a decisão de torcida única nos estádios, houve 32 mortes contabilizadas pela organização Salvemos ao Futebol. Bom, mas leiam aí a matéria inteira, tirem as suas conclusões, chequem dados, etc e tal, né? Porque aí a gente começa a gente às vezes fica falando, tal. O Domênico teve a fonte dele, leu lá. Eu tô lendo aí. Inclusive, o blog do PVC é 5 do 4, é hoje? Hoje. Então foi uma matéria postada hoje, né? Então, cara, ó, 32 pessoas. É muita gente, é muita gente, né? O vagabundo. Aliás, não devia ter nenhuma, né? Não devia, né? Se fosse 20, falasse, não, é mesmo. Né? Não devia ter nenhuma morte. Como é que alguém. Como é que esses caras podem querer mudar a coisa? Se algumas escolas, muitas hoje viraram escola de samba, não viraram? Viraram? Muitas torcidas, não escolas, muitas torcidas viraram escola de samba, não viraram? Sim, sim. Algumas, né? A prefeitura dá verba para todos eles. Como é que você vai exigir não, que... Mas a prefeitura dá verba, veja, não só para as escolas de samba que são torcida, para todos. Sei, para todas. Mas se, a própria prefeitura está dando dinheiro, vai fazer o que em troca disso? Muito bem, você está ouvindo o Estádio 97 da Energia 97. Dodô, e no oferecimento de Pirelli, hein? Ah, rapaz, vou dizer pra você, hein, que promoção legal da Pirelli, hein? Chegou a promoção Seja Original Pirelli. Boa. Aproveite essa promoção, você troca os 4 pneus do seu carro e paga apenas 3, meu amigo, é isso mesmo, olha só. O 4º pneu sai grátis. Só a líder nas montadoras poderia oferecer essa condição especial para você manter o seu carro em dia, hein? Consulte os modelos participantes lá na rede oficial de revendedores Pirelli e aproveite essa promoção. Ela é imperdível, hein? Seja original, meu amigo. Comprou 3 pneus, o 4º é grátis. Só podia ser Pirelli. Legal, legal demais. Vamos a mais uma ligação no 3284-7097. Você participando ao vivo aqui do Estádio 97 no oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite, hein? Também oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Eu só quero chocolate. Mas eu quero chocolate. E mandar um abraço pro Oscar Ulisses, nosso querido amigo Grande Oscar Ulisses da Rádio Globo, que tá no táxi indo pro Morumbi, que ó, ele vai narrar. Ouvindo a gente. São Paulo e Trujillanos, ele pede pra mandar um abraço pro Alan, o taxista, que é corintiano fanático. Ó, odeia o Domênico. Odeia? E adora eu e o Mano. Mentira. Então, ó, negócio é o seguinte: essa mentira. Corrida pro abraço Oscar aí pro Ulisses. Alan aí, o motorista do táxi do Oscar Ulisses. O motorista do táxi do Oscar Ulisses, que é corintiano fanático. Essa Grande corrida Oscar. Pro Oscar Ulisses precisa ser gratuita, tá certo? É. Oscar Ulisses não pode pagar. Oscar não pode pagar nada. Mas o motorista é corintiano? Mentira, mentira. Opa. Olho no taxímetro! Ó, olho! E um abraço pro Pascoal olho. Também. O Pascoal e é tá mentira, o taxista, gosta de mim, sim. Gosta de mim. Todo mundo gosta de mim. Igual que você do carro. Um abraço pros os caras aí, viu? E boa narração pra ele. Olha, Silvério, dando uma boa narração. É concorrente é só no rádio. O Oscar, viu? Que vai narrar hoje São Paulo 1, Trujillanos 0. Ah, já é goleada, já tá bom. Ah, Lore, pro São Paulo? É. Com certeza. Tá bom. Pô, mas o Sombra, esses caras assim, ó, que nem o Oscar, que é um cara consagrado, locutor conhecido. Sim. Os caras não pagam conta, né, meu? Taxista, restaurante, duvido, é igual o Benja. O Benja tá chegando nesse estágio também. Ah, tô. Paga nada. Tô. Paga nada. Não me fala onde que é. E o que? O Benja, se ainda se cobra, fica bravo. Sou eu? Você tem uma ideia? Fica bravo. Nós tivemos a oportunidade de almoçar lá no Japão, lá em 2012. Ah. Lá no não pagou, mano? Mascaria. É. Fala quem é que não pagou. Ele não pagou, mano? Oscar, velho. Oscar, ele falou Oscar meteu a mão e falou, esqueci lá, em, que ele tava em Yokohama. Ah, não pode ser, não pode ser. Esqueceu a carteira. Mas Oscar, aí o Oscar garçom, jamais esquece carteira, tá louco? O próprio garçom falou pra ele, não, mas eu te conheço, Falou porque assim? O japonês ele fala e ri. Ah, falou assim? Falou assim. Oscar, san. Eu te conheço, né? Sim. Aí passou no vácuo. Comeu de graça na churrascaria. É. Grande Oscar, um abraço pra ele, parceiro. O Ben já tem uma teoria. Eu sou conhecido, eu vou pro lugar, eu levo o público. Eu faço o lugar ficar mais famoso, então eu mereço o desconto. O Benja, ele apoia o síndico. Lugares aí. O Benja, ele apoia o síndico no prédio dele e não paga condomínio. Não? Tá só pra apoiar? Pô, então, o meu boleto, eu tô pagando, o meu boleto tá indo pra onde, o dinheiro? Ah, não sei. Aí eu já não sei, Benja, aí você tem que investigar, cara. Duvido. Eu não sei. O Sami, no mínimo, deve ter aberto uma empresa e manda boleto pro Benja pra fazer o condomínio, né? Vai tudo pra conta jurídica do Sami. O Sami lava dinheiro. Do jeito que tá, o Sami tem um offshore no Panamá. Eu ia falar isso. O Sami tá no Panamá Papers. Presidente da FIFA. Tá lá. O novo presidente da FIFA. Mas você viu a relação? É. Ele é amiguinho pra cacete, velho. É, você viu que o Dodô ficou quietinho. Eu não sei como não apareceu ninguém no estádio 97. Você viu que o Dodô falou, nem falou no assunto, hein? É. E pros caras que tem dinheiro frio lá fora. Ferrou. Até o JB, velho. Até 2018 é bom regularizar. Joaquim Barbosa, velho, apareceu na lista. É mesmo, é? Ah, de offshore? É, de offshore. Não é ilegal ter offshore. É, entendam. É ilegal você não declarar. Não ter dinheiro. Não ter declarar. Ter dinheiro fora não é crime. Lógico. Exatamente. Não ter declarado. Crime é não declarar. Não ter declarado que é sacanagem. Isso aí, mas temos um ouvinte agora, né, Dodô? Temos, alô. Alô. Alô. Fala. Ô, consegui, baralho, caramba, meu. Quem é que tá falando? É Rodrigo. Ô, Rodrigo, Rodrigo do que é o nome completo? Rodrigo Eduardo de Souza. E quantos anos, Rodrigo? 33. Ah, não vou falar que é idade de Cristo. Nem eu que é idade do médico, velho. Tá aí. 3.3, RG. Ele é virgenzinho? Ele deve ser virgenzinho. Virgenzinho. Primeira virgenzinho. Vez. Ouvinte de muitos anos e primeira vez ligando. É, mas se você já é de Souza, né, velho? Ah. Uma pessoa, se você fosse de outro, né? Ah, sensacional. Ia correr um risco. Ah, peraí. Boa, RG. Vai. Agora o puxador foi sacana. Aí tem sacanagem. Tinha que ser nota abaixo de zero. Nota menos um. Menos um. É sacanagem isso. O Marcelo não entendeu. Temperatura de Alasca. O que você entende? Porra, vocês entenderam? Não entendi porra. Não entenderam, porra. Aí tava tudo certo, mano. Manda pro Marcelo. Quase, RG, bateu na trave. Ele é de Souza, entendeu? Ele poderia ser de Agosto, de Aurora, de qualquer coisa. Entendeu? Troféu Zorra Total! Tem um troféu, que porra é essa? E qual que é o bairro aí, ô velho? Beijinha, contigo, hein? É no ar. Eu falo, eu moro na Vila Pires. Pires, do lado da Vila Xícara. Se eu que eu não conheço? Não, Brinquinho, deixa eu falar agora. Você, Vila Pires, Pires, não Vila não, Pires é tem... muito conhecida. É, mas Pires. O problema é que tem três. Brinquinho. É tem tonto, três. Né? A que eu conheço é Santo André. Boa, boa. Excelente, Benja. Foi bem, hein? É nóis. Ah. Nossa, você não deu nem, nem tempo pros caras agora. Que time cara, eu tô só pra aproveitar do nome do Benjamin, eu tô dando risada até agora com a tradução, que a primeira coisa que veio na cabeça é que o Benja, ele é uma punheta que vingou. É o não, filho da mão direita. Menino, rapaz. É verdade, filho da mão direita. É filho da mão direita. Filho da mão direita. Na hora eu também pensei nisso, mas essa explicação, por isso que eu pedi a fonte, eu nunca ouvi falar. Mas quando o senhor falou, eu pensei a mesma coisa. Deu mágoa na boca, não deu? Meu Deus do céu, hein? Ah, que bonito. Que bonito, que bonito. E o time, brother? O time é nós, mano, é Corinthians. Ah, então chupa Corinthians, aí, mano. Trouxa. Coringão. Ô, amigão, vamos falar do time que tá vivo na Libertadores, ou seja, Corinthians e Atlético Mineiro. São os dois únicos que não morreram ainda. Me dói dizer que perdemos. Me dói dizer. Tão enfermos, é verdade. Paulo, o São Paulo é um corpo com 9 tiros no SUS, velho. A chance de sobreviver. É, Rog, né? É difícil, Olha, mano, me dói dizer que o Palmeiras foi melhor. Me dói dizer isso. Isso, é nóis, Tite. Depois vou perguntar pro ouvinte aí também. Aliás, pode começar respondendo agora. Na sua opinião, amigão, quem tá com uma situação mais difícil na Libertadores, o São Paulo ou o Palmeiras? Eu vou urinar. Cara, é difícil, hein, meu? Mas eu acho que é o São Paulo, bicho. São Paulo acho que hoje vai dançar, viu? Você acha? Acho que do Trujillanos não, mano, perde, não. Como é que é, tá aí o São Paulo? Ah, não sei, viu, cara? Não sei. Cada hora é uma surpresa. Ah, o negócio tá meio russo aí. Só bateu quantos pontos? São Paulo tá com 2. São Paulo empatou com o River e empatou com o Trujillanos. E no grupo do São Paulo, Domênico Gato, a situação tá meio complicada também, principalmente pelo fato aí do Strongest já ter 7 contra 5 do River. É que joga o São Paulo hoje contra o... Trujillanos. Mas e o River joga também, né? O Strongest. O River. Mas recebe o Strongest em River, né, mano? É, isso. Ah. Joga na Argentina. Então, esse resultado aqui, por exemplo, se o River vencer... O São Paulo ganha, deve ganhar. Vai sim. E se o River ganhar, vai a 8, aí ficaria... O melhor resultado 5, do São Paulo 7, é o Strongest 8. Ganhar. É, o São Paulo tem que torcer pro Strongest se disparar, porque o São Paulo tem um jogo decisivo com o River. Aí o São Paulo tentar ganhar do Trujillanos. Do River aqui, aí... Ganhar do River, porque se ganha do Trujillanos vai pra 5. E pegar o Strongest. Aí se pega o River aqui... O São Paulo joga por empate, mano. Se acontecer, por exemplo, ó, do Strongest vencer o River, ele vem pra 10. O time do São Paulo tá ruim. O São Paulo, se vence o Trujillanos e depois vence o River, o São Paulo pode chegar aqui a 8 pontos e o River permanece com 5. Aí no último jogo o São Paulo joga por empate. Mas o River tem quantos pontos? O River tem 5 hoje. É natural que o River vença. É natural, por isso que a gente julga... Iria 8, o Strongest ficaria com 7, né? Porque a gente julga, que a gente julga a dificuldade dos times não é baseado em zebras, é baseado nos resultados prováveis, né? E os resultados prováveis dão o quê? Dá uma vitória do River. O resultado provável dá o quê? Uma vitória ou um empate do Strongest contra o São Paulo. Lá, né? A questão é essa, cara. Mas, ô amigão, como é bom o Corinthians estar do lado de cá, onde não tem crise. Onde o Corinthians navega por águas calmas. O Corinthians tá assistindo lá do camarote comendo pipoca aqui. Só acompanhando o desastre dos Mas outros. Vocês assistiram o jogo de domingo? Eu vi. Eu vou falar um negócio pra vocês. Poucas vezes a gente vê o Corinthians sem saída. Ah, mas domingo... é o Palmeiras, né, mano? Aí pegou o time. Olha, domingo... Aí pegou, entendeu? Domingo, mas funciona. Domingo eu vi um Corinthians Água Santa que o diga, hein? Ah, mas então, domingo... Água Santa é grande, aí foi difícil. Santa virou água benta, fizeram um milagre, então. Não, mas é que domingo, cara, assim, acho que talvez nem o mais fanático dos palmeirenses... Rafael é mais fanático, eu acredito. Mas assim, o domingo, o Palmeiras, ele teve uma proposta de jogo. Também que tá com diarreia. Que eu quero perder de pouco. Tá louco. Ele falou na mesa, quero perder de pouco. Eu falei pra você. Olha, vamos o Palmeiras ganhar. Engoliu o Corinthians. Mas eu vi um Corinthians que não sabia o que fazer com a bola. Tá infeliz. Tá infeliz. O negócio é o seguinte. O Corinthians, Sombra, por mais que ele tivesse jogo contra o Palmeiras no Campeonato Paulista, era um clássico, concordo, é um jogo que pesa pros dois lados, mas o peso desse jogo pro Palmeiras era muito maior do que pro Corinthians. O Corinthians ele já tá com a cabeça na Libertadores. Não, é um clássico, né, mano? É um clássico, não deveria ter perdido. Poderia até inclusive ter a oportunidade de eliminar o Palmeiras ali, não deixar descansou o Palmeiras avançar. O Palmeiras tinha o peso da desclassificação e de perder do maior rival. Pois é, bem maior. Mas vocês não estão se habituando muito a quando perde dizer que o jogo não valia nada? Não, a questão é essa. A questão mas é essa. Mas isso não tem valido, Sombra. Sempre essa historinha, sempre. Essa análise de um fato. Mas por que descansou o time pra pegar o Palmeiras? Mas, RG, não é que o Corinthians ele não ligou pro clássico. Ele ligou, ele tentou vencer o Palmeiras, é fato. Mas o Palmeiras ele tinha um peso muito maior nesse jogo, inclusive para poder avançar para a próxima fase. O Corinthians, RG, ele tem aí um jogo difícil contra o Santa Fé na Libertadores, e ele poderia ter vencido o Palmeiras, tá certo? E já tirado a chance do Palmeiras avançar na competição, porque o grupo do Palmeiras está muito embolado. Poderia, claro, perder uma grande chance de poder tirar essa vantagem aí de não ter o Palmeiras na próxima fase aí no mata-mata do Campeonato Paulista. Só que o Corinthians ele também tem um jogo extremamente difícil amanhã contra o Santa Fé. E o Corinthians ele precisa preservar a liderança do grupo na Libertadores. Só parênteses. Foi uma tarde, na minha opinião, Sombra, foi uma tarde extremamente infeliz do Corinthians. O Corinthians ele jogou mal, principalmente no segundo tempo. O primeiro tempo o Corinthians até teve uma boa chance de gol ali no chute cruzado do Luca ali. O Corinthians quase abriu o placar. E teve uma boa chance no segundo tempo também no lance do pênalti do Luca. Se o Corinthians faz o gol lá naquele pênalti do Luca, o resultado poderia ter sido diferente. Teve chance, o Palmeiras teve chance. Mas o Corinthians dominou o jogo, mano. A chance mais clara de gol quem teve ali foi o Corinthians desperdiçando o pênalti. Não. O Alexandro, cara a cara com o... Desculpa, não dá pra comparar aquela chance do Alexandro com aquela chance do Luca. Alexandro era mais chance ainda. Não era, não. Opa! Teve chance, sim. Gente, um pênalti não dá pra contestar. Não, acho que o pênalti é a maior oportunidade de gol. Tá de brincadeira. É o cara... Calma, gente. Depende se tiver o prazo, não. É o cara parado na frente da marca do pênalti contra o goleiro na linha do gol, gente. Não é uma parada, ele escolhe o canto e bate. Que maravilha. Então, o Luca, na minha opinião, ali, não vou nem criticar. Eu acho que ele até bateu bem, mas eu acho que jogador profissional tem que bater pênalti no canto e no alto. Pode ter sido uma má tarde do Corinthians, mas eu imparcialmente, sem torcer pra nenhum dos dois, vendo o jogo, eu vi um Corinthians que não sabia o que fazer com a bola, cara. Não, mas é normal, Sombra. Nem todas as partidas você vai conseguir jogar bem. O Barcelona contra o Real Madrid, inclusive, foi até o final de semana aí de resultado zebra, que ninguém esperava. Ninguém esperava que o Barcelona pudesse perder aquele jogo comemorativo lá. Até uma homenagem também pro Cruyff, que havia falecido durante a semana lá. Fizeram uma baita homenagem. Ninguém cravava que o Real Madrid poderia vencer o Barcelona. Venceu. Ninguém cravava que o Palmeiras poderia vencer o Corinthians. Não, crava. Não, mas cravar, ninguém crava nada. É o final de semana das zebras, velho. Mas final de semana para das zebras. Clássico. Zebras nada mais é o final zebra, de véio. Semana, só time grande ganhou, RG. Oh. Final de semana, pega aí, time grande. Final ganhou. Final de semana das zebras, velho. Time grande ganha, fio. Não tem conversa. Olha, eu só final sei uma coisa, hein. 2016, só o São Paulo abriu as pernas, hein. Ô, amigo. E 2015? Não, estamos em 2016, vamos falar de 2016. Se não, velho, se não... Amigão, a título de informação aí pra torcida do Corinthians, cara, hoje aconteceu alguns jogos aí... Olha lá, o Tássio tá pegando borboleta ali. O Bayern venceu o Benfica. O Barcelona venceu o Atlético de Madrid. O Bayern venceu de 1-0, né, o jogo contra o Benfica, e o Barcelona venceu o Atlético de Madrid por 2-1. Amanhã teremos aí dois jogos aí, o Werder Bremen contra o Real Madrid e teremos o Paris Saint-Germain contra o Manchester City. Desses times que eu citei aqui, cara, quem você acha que pode pegar o Corinthians no final do ano no Japão, ó? Acho que o Barcelona. Momento! Ouvinte Fanfarrão! Me dói isso. Seria um São Paulino ou um palmeirense pois que estivesse fazendo... com você. Isso é desrespeito. Fazendo conta, cara, de quem vai pegar no Mundial. Eu sou mais próximo do Mundial do que os outros. Concordo plenamente com você. Na Libertadores aí, os times que podem almejar a vaga no Mundial são... Corinthians, Atlético Mineiro e Atlético Nacional da Colômbia. O restante é pra fazer figuração na competição. Mas, ô amigão, vou te falar. Pra jogo pegar Barcelona, você ia fazer figuração também, mano. Não, pelo contrário, é isso que eu ia falar. Me dói ouvir isso. Eu tô aí, produção, você tá notando isso? Estive assistindo o jogo lá no Camp Nou, tá certo? Barcelona e Real Madrid. Amigão, vou te falar. Manda. O time do Corinthians pega o Barcelona, velho, jogando a bola que sabe jogar, É pau a pau. Para, pô. Eu vou embora. Até o ouvinte ficou com vergonha. Então o Palmeiras ganha do Barcelona. Eu peço nesse momento. Eu não sei se isso aí mora com mãe, tem pai que cuide. Atenção, assistência social do Estado de São Paulo. Venham pegar esse coitado aqui na rádio. Amigão, ele precisa de tratamento urgente. Eu sei que o recalque impera. Eu usei essa mesma frase aqui em 2012 contra o River e contra o Chelsea. Chelsea esse que eliminou o Barcelona na semi e depois o Bayern na final. Riram de mim, puseram um momento fanfarrão, depois tiveram que dobrar essa vinheta e guardar bem, eu vou falar onde. Mas você falou isso 15 anos, uma hora você acertou. Pelo contrário. 200 mil anos. O Corinthians não tá jogando a bola de 2012. Mas, velho, você ganhar uma Libertadores invicto e pegar um Boca na final e passar bateu o babão, bateu na cara. Como é que faz? Ah, você pegou meia boca. Um negócio desse? Com esse bateu na cara, aquela camada de coitados ali. Se fosse Boca de 2000, vocês tinham perdido. Ô, amigão, o negócio é o seguinte, com relação aí ao possível adversário do Corinthians no final do ano no Mundial, possivelmente virá mesmo, eu não acho que vá fugir muito disso aqui não. Barcelona, Bayern ou Real Madrid? Olha o oramento agora. 19-14. Se o Corinthians pegar o Barcelona, vou te falar, cara. É um jogo, tudo pode acontecer. O Barcelona pode vencer o Corinthians também, tudo acho difícil. Tudo pode acontecer. Mas não vai ser a escovada que o Santos levou não, cara. Tudo pode acontecer. Também acho que não. Se o Bruno Henrique, que tá mal, cara, marcar o Neymar não passa do Bruno Henrique. Amigão, pode parecer absurdo isso daí, porque vocês vão ser recalcados. Mas o Neymar, ele não conseguiu passar do Casemiro, cara. Casemiro, que era execrado aqui no futebol, aqui paulista, pelos São Paulinos. É o tanque. Hoje o Casemiro, ele posta a foto do lado do Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo apontando pra ele, falando, o cara é um monstro. Casemiro que foi execrado aqui no futebol paulista. Deixa eu só entender, essa detonada que vocês vão dar no Barcelona é com aquela dupla de ataque, André e o Cabelinho de Tigela, é isso? Não, pelo contrário, pode ser... O Corinthians tem várias opções. Quais? Luke e Luciano. Não tô falando de música sertaneja, não, eu tô falando... Luciano. O Luciano vai voltar muito mais forte ainda, vai recuperar muito mais o futebol dele. E outra, amigão, o Corinthians hoje, ele não pode ser talvez um time tão vistoso como foi em 2012, mas é um time que tá no trilho, é um time que tá no prumo certo. O Tite daqui a pouco ajeita esse time aí, e nas fases eliminatórias ali no mata-mata da Libertadores, eu tenho certeza absoluta que o Corinthians vai conseguir fazer bonito. Todo time do Corinthians que o Tite começou a montar é um time desacreditado por todos. Amigão, menos pelo corintiano. Normal. Amigão, desagradou, tchau. Deixa os recalcados de lado aí. Deu sua cota. Olha, foi muita fanfarronice. Me dói ouvir isso. Você quer mandar um abraço pra alguém, fazer um merchan? Manda ver. Não, eu quero mandar um único abraço e pedir pro RG aí um cartãozinho aí. RG. Qual é o nome dela, velhinho? É Camila, é minha esposa, tá fazendo aniversário hoje, 30 anos. Terça-feira, hein? Dia de fazer aquele coraçãozinho no vidro, hein? Eita, nós, é isso aí. Você vai levar ela pra jantar, amigão? Vai jantar sem levar mesmo. Infelizmente não, vou fazer uma festinha com a família, mas em casa tem troco. Aí janta, né, velho? Aí janta. Janta em casa mesmo que é legal. Mas já tem filhos ou não? Já, tem uma menina, 4 anos, Maria Eduardo. E ela participa da festa? De uma delas. Tá certo. Com certeza, da outra não. É porque o RG diz que os filhos dele sempre participaram das festas. Isso! Não é? O RG que falou. Como assim? Você tá louco? Que na hora... Peraí, de vez em quando você tem uns... Você disse que na hora H, abria a porta. Bate na porta. Isso não significa que vai participar da festa. Aí a questão é a seguinte, aí o filhão vai lá, bate na porta. Mas tem muitos, hein, que bate. Mas quanto tempo você levava pra atender o filho? Ah, não atende. Dá uns esporro, grita, vai dormir, filha, entendeu? Mas às vezes se o seu filho, o presidente, tivesse com uma infecção horrível de ouvido, com febre, você largava o menino no corredor? Não, aí você liga pra avó, a avó vem atender. Já tem todo mundo. Que porra de abrir porta, sabe? RG, o seu filho batia na porta e falava o quê? Quero chocolate! Chocolate? Quero chocolate, porra! Olha, era o Tim Maia, seu filho. RG abandonava a criança no corredor, com infecção no ouvido. Assistência social, atenção, hein? Pai incompetente! Realmente teve um dia abandono que eu estava... incapaz. Eu estava dando uma sapatada e o meu filho bateu na porta. E o que ele falava? Amigo! Amigo! falava, vai, vai se divertir que o papai já vai. Tão grosso! Aí ele fazia assim e eu falei. Ele fazia. Sou eu? Ô Rodrigo, um abraço, cara. Bom jantar. Valeu, gente. Obrigado. Forte abraço. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Esse é o Estádio 97. Oferecimento da Esser, construindo com valor. Também HDI Seguros. Ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos fazer a barba, né, mano? Vamos falar do Bozano. Opa, vamos lá. Imagina o cara aí batendo na porta do meu amigo. É, amigão, Bozano, você já sabe, né? Tem jeito de garoto e cuidado de homem. Desde garoto a gente joga futebol, detona no videogame e brinca de ser super-herói. Aí não podia ser diferente, né? Bozano foi até Metrópolis para capturar a essência do Superman e depois foi até Gotham e trouxe a essência do Batman também. Tudo isso para criar uma grande novidade, hein? Os novos desodorantes Bozano do Batman e do Superman. Ambos com 72 horas de proteção. A porrada no vilão da transpiração e no mau cheiro, cara. Bozano Superman traz uma fragrância versátil e refrescante para você enfrentar as batalhas do dia a dia. E Bozano Batman é forte e marcante para você conquistar a noite, vai pegar aquela gatinha na balada, é isso aí. Esses dois desodorantes vêm um kit exclusivo que marca a batalha do século, hein? Que invadiu as principais salas de cinema de todo o Brasil. E além disso, RG número 2, você pode ter o seu kit exclusivo, sim, com dois desodorantes e um par de ingressos para assistir o filme Batman vs Superman, então, A Origem da Justiça. O kit, né, mano? Pô, com certeza, é um baita kit da Bozano aqui, ó. Basta ligar aqui no Estádio 97 e dizer o seguinte, anota aí, ó. Proteção e diversão, toca um Bozano. Anotou aí? Proteção e diversão, toca um Bozano. Invencível como Superman ou estratégico como Batman. O importante é estar sempre preparado para qualquer batalha, amigão. Escolha o seu lado. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Vovó. Oi, amor. Palmeiras vai desfalcado, né? Vai sem Arouca e sem Dudu? Sem o Dudu, é. O Afrouxa foi uma novidade, né? O Dudu a gente já esperava, né? Ah, o Arouca é muita novidade. Não, mas ele jogou certinho. Para mim, ó, o Zé Vovô era mais fácil não jogar do que ele. Mas o Arouca tem esse problema, ele, né? Tem. Agora o estádio lá, o gigante do Arrotinho deles lá, o Palmeiras foi proibido de treinar, fazer, de reconhecer? Fazer o reconhecimento? É mesmo? Por quê, hein, vó? Eu não sei, disseram que por causa da chuva, né? Ah, não sei se faz parte já do intimidamento, o né? O esquema, né, pra já ir sacaneando o time, o adversário. Sei, olha, a vó tá triste, viu? Por quê, vó? Ah, tá triste, né? Chupa. Era aí, galinha. Por quê, vó? Por quê? Talvez essa, seja aí, a última Libertadores que você verá. Não, por quê? Você tá dizendo que a vó vai morrer? Não sei, idiota, falei isso, viu? Não falei isso. Ah, eu acho que vai ser difícil amanhã, viu? Ah, quem que você pena. Acha que tem mais longevidade? A avó ou o Dodô? Olha, difícil, hein, Som? Hã? Porque os dois estão ali já, né? É, porque o Domênio não cuida da saúde, hein? Acabado. Meu Deus do céu, hein? Ah, como assim? O Dodô não cuida da saúde? Vocês estão loucos. O atacante do Criciúma... Na Espanha, ele tossiu sangue, cara. Gente... Ah, você tá brincando. Olha o respeito com o Jojo. É mesmo? Olha o respeito com o Jojo. No bilhete de embarque, Som. Ah, que nojo. Nossa. É mesmo? Eles aceitaram o bilhete mesmo assim? Já estão jantando. A moça pediu para que ele imprimisse outro, porque foi bem naquele negócio lá no código de barra que você coloca. Aí não dava leitura, né, cara? Não dava, cara. Ô, mano, uma coisa que chamou... Você vai falar, vó? Não, é só o atacante tadinha do Cris. Da vó. Eu acho que fecha hoje o atacante do Criciúma, tá bom? E quem? Criciúma. Quem é o Criciúma? Um revelamento. Criciúma? É, de 20 aninhos. Só para falar. Ô, mano, uma coisa que chamou muita atenção aqui para todos nós. Sim. Estávamos aqui no programa, vendo imagens lá de vocês em Barcelona. Foi no embarque, velho. Com relação a que, RG? Aquele monte de mala. Parecia que tinha uns corpos naquela mala isso, lá. Isso, cara? Você levou o quê? Que aconteceu ali, mano? Três leitões você levou pra lá? Não, pelo contrário. Pô, pra três dias, mano? Eu levei uma mala de viagem. Você vai levar o quê? Não. Não, tá louco? Eu levei uma mala, minha namorada levou outra. Porra, mas aquilo era um baú, meu, você é louco. Mostraram a sua bagagem, porra, era o aeroporto tava lotado, nossa, só de mala pelo sua. Cabia o Domênico aqui, morto, né? Porra! Dele. Não, minha mala é uma mala de viagem, gente. É, se eu quiser despachar uma bagagem de mão, eu não preciso ir pra Barcelona, tá louco? Mas pera aí, a tua mulher levou um baú, que eu falei, nossa. A bagagem que vocês levaram, as malas que vocês levaram, você e ela? Caraca, velho. É o seguinte, ó, a minha mala é a de baixo, ó, a dela é a de cima. Meu Deus! Olha o tamanho disso, velho. Você tá de brincadeira. Hoje é a região. Mais as de mão, hein? 60 quilos? Eu não vou, não. Minha mala deu 22 quilos e a dela acho que deu 25. É que hoje era a região número 2. Você tem que levar uma mala aí que tem um compartimento aí talvez um pouco mais confortável. Eu não vou fazer propaganda para as malas aqui não, mas é importante você ter uma mala de qualidade, porque hoje, infelizmente... Uma mala de 3 mil, né? Você pega... Não. Mala eu gasto no máximo, mas acho que 100, 120. Ah, então não. Não estamos falando de sacola de supermercado, mano. Aquela de papelão já foi o tempo, mano. RG, porque hoje, infelizmente... Irmão que sempre levanta e fica o fundo. E essa é uma crítica não só aos aeroportos brasileiros, mas aos aeroportos internacionais também. Eles pegam as malas aí... e jogam de qualquer maneira. Então você precisa ter hoje uma mala que seja resistente, uma mala que seja boa. E não pode passar de 32 quilos. Para voos internacionais aí você tem uma bagagem aí com peso de 32 quilos. Você sabe por quê, né? E é só brasileiro que tem essa opção. Pra facilitar exatamente os caras que pegam as malas, mano, e jogam de qualquer jeito. Eles jogam as malas ali de qualquer jeito. Hoje você precisa ter uma mala resistente, porque infelizmente você pode trazer alguma coisa que quebre dentro da tua bagagem. Por mais que você tenha um guichê ali específico para que você possa despachar a bagagem frágil, coisa do tipo, mas você nunca sabe ali quem tá manuseando tua mala, né, man? Então você precisa ter uma mala que tenha uma certa folga. Assustou, viu, mano? Deu a impressão que você tava levando, e a noiva uns 300 quilos. Mas não é isso, RG. Você vai viajar para um lugar que tá fazendo frio, uma blusa de frio, ela ocupa espaço. Por mais que você tenha hoje blusas de pena de ganso... Mulher é um problema mesmo, assim. Ganso? Mas hoje... Tem umas 6 opções de jaqueta. Você vai ter que levar casacos, você vai ter que levar roupas mais pesadas. Eu sei como é. Espaço. Complicado. É um drama. Não, eu sei, ele quer passar um pano com a mulher. Ele quer passar um pano. Não, é que ali dava a impressão, o pessoal do jeito que viu ali, pensava que ela tá levando duas malas, mas uma delas era minha, porque como eu precisei trabalhar, eu saí direto do trampo e fui pro aeroporto. Entendi. Aí eu pedi pra que ela despachasse pra mim, pra que pudesse ir adiantando o serviço. Tá certo. Mas que ela leva roupa pra diabo, ela leva. Todas levam. Já que estamos falando de mala, de viagem, quero um papo aí. Direto com você. Papo reto? Papo reto com você. Ó, eu sei que às vezes chega no meio do ano, você programa, vamos fazer um programinha de fim de semana, vamos pra tal lugar, Sim. Uma dica, você já experimentou passar o fim de semana no resort do Estádio 97? É bom, hein? Rapaz, vou te dar uma dica muito legal. O resort acontece no Bourbon Spa Resort em Atibaia, que é um resort maravilhoso, que é legal para toda a família, tem atrativos para os homens, para as mulheres, tem um spa lá sensacional, a mulherada pira nesse spa. Você já foi, pra né, criançada, são muitas atrações, é muito entretenimento, tem monitores especializados para cuidar dos seus filhos. E o resort do estádio vai acontecer de 10 a 12 de junho, de 10 a 12 de junho, e vai ter muita atração para toda a família. Para você que é o vintaço aí do Estádio 97, vai ter Futebol Society, vai ter o Estádio 97 ao vivo lá. Não só para adultos, mas principalmente para as crianças e adolescentes. Uma sala com vários consoles, com os melhores jogos de videogame de futebol. Molecada deita e rola, né? À noite, vamos ter os jogos de cassino da Cassineira. A gente vai ter o stand-up com o Rudy Landucci. É isso aí. Não é não? É muita coisa bacana. O bingo do Estádio 97 com muitos prêmios pra você, tá? É um fim de semana repleto, são 48 horas muito agradáveis e pertinho de São Paulo. Fica 50 a 55 quilômetros. Boa. E aí você tem um esquema já no pacote, incluído café da manhã, almoço e jantar. Você chega lá na sexta-feira, a partir das 5 ou 6 horas da tarde. À noite você já janta, no café, daí você tem café da manhã, almoço e jantar. E no dia seguinte, café da manhã e almoço. E aí você faz o check-out no domingo às 6 da tarde, quando toca as músicas dos Trapalhões, né? Toca a música dos Trapalhões, todo mundo... agora... Aí... O Rudy é novinho, não sabe, mas... Não mesmo, Hã? Não. Mas na nossa época, referência... era a do Mano. Dava às 6 da tarde, começava os Trapalhões. Aí começava a música dos Trapalhões, era o sinal de que o mundo estava acabando. Acabou que a segunda-feira estava chegando. Acabou. Depois passou pra musiquinha. Isso virou um reflexo condicionado, né, RG? Não é não? Quer ver? Quando chegar domingo, 6 da tarde, pior que é hora de você ir embora, Referência. Acabou o mundo. Mas você vai ter 48 horas de muita atração, de muita coisa legal. E você pode parcelar em 6 vezes no cartão ou no cheque. 6 vezes no cheque ou no cartão. Então faça agora mesmo a sua reserva. Qual é o telefone? 2896-4665. pode ligar agora. 2896-4665. Se ligar agora, tem um plantão da Lotus Travel aguardando sua ligação. Ou informações também através do e-mail viagens@lotustravel.com.br. E num apartamento de um casal, podem ficar duas crianças até 12 anos e as crianças não pagam. Não é bacana? Legal demais! Esse é o resort do Estádio 97, 48 horas, junto com a turma do Estádio 97, interagindo com toda a galera aqui do programa, tá bom? Ligue lá, faça a sua reserva na Lotus Travel, apoio da Cassineira, do edubotões.com.br e também da futeliga.com.br, a sua liga preferida de futebol amador. Acesse e marque seus jogos! Legal demais! Quem tá lá atendendo lá? A Paula na Lotus Travel, tá lá, a Paula. Paula. A Diana. A Jéssica e o Caio. E o Caio. O Dodô diz que o Caio é lindo de morrer. É, se mesmo, você é mulher. Tem olhos claros? Se você é mulher e quer fazer a sua reserva com o pessoal lá, ligue pro Caio. Caio. É. O Dodô garante. O cara é gente boa, simpático. Você tem certeza lindo. Que é o Dodô? Olha só, cuidado com os comentários. Não foi o Mota, não, que falou isso? Não, Domênico. É legal eu você estou ver uma pessoa que é o Domênico que não tem esse tipo de preconceito. Assim, se um homem é bonito, eu falo que é bonito. Se é feio, eu falo que é feio. Ele gosta de homem barbado. Ah, é? É. E você deixa o... Não, eu, Aguinaldo, eu não gosto de barba. Eu acho totalmente elegante. Mas eu coloco uma barba de Papai Noel toda noite. Para? Pra roçar o pescoço. Ele gosta. E você abre o presente pra ele? É, o pacote todo abre. Ele é, a gente brinca de lixa. Né? De lixa? É, a barba dá uma lixada no pescoço dela. Pode ver quando ele chega de manhã, se ele não está com o pescoço nervoso. Pode ver. É verdade, às vezes ele chega aqui meio sangrando, então, meio ralado. Ele adora. É uma menina muito gata, viu? É. Tão louco. É. Esse é o Estádio 97, da Energia 97. E também, no oferecimento da Acer. Presta atenção, amigão. Você sabe que eu sou o GPS Man. Eu conheço essa cidade inteira como a palma da minha mão. E sabe quem também entende de localização? Lógico, a Acer. Os empreendimentos da Acer estão sempre perto das grandes avenidas e estações do metrô. E todo mundo faz questão de ter metrô por perto, não é não? Pô, morar perto de estação de metrô, pô, não tem nada igual. É uma mão na roda. E a Acer tem excelentes oportunidades para quem quer investir também em imóveis comerciais. Com toda a estrutura e uma arquitetura inovadora para empresas de diversos tamanhos. Então, olha, você está querendo montar teu escritório de advocacia, teu consultório médico, enfim, você quer abrir o seu negócio numa localização privilegiada com fácil acesso aos seus clientes e funcionários, é com a Acer que você vai fazer isso aí. Você vai lá conhecer o Metrô Office Mall em Santo Amaro, o Design Office Tower na Barra Funda, o Attitude Office no Pacaembu e o Bela Augusta, que fica aqui pertinho, pertinho da rádio, Rua Augusta e Bela Sintra. Tá aqui do lado, tá do lado. Vai lá visitar que é maravilhoso. Pode ligar. 3666-0900. 3666-0900. E fale com o consultor Acer. Porque você também vai querer um Acer. É Acer que eu quero, amigo. Abração pro Rafa, pro Alan Horn. Pra toda a família Acer. Muito legal. Aí fica o convite também pra você assistir. Você que curte o Estádio 97, você pode assistir através das câmeras do nosso estúdio no 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Bom trabalho aí do Sérgio Louco, né? E as coisas vão se aprimorar cada vez mais, hein, Sérgio? Com certeza, galera. Eu vou falar pra vocês, fazia tempo que eu não aparecia na TV. É. Manda um abraço pro Sérgio Louco. Grande abraço aí, Sérgio Louco. Fala aí, malandro. Aqui, dá um café, café. É isso? O Sérgio Louco gosta de café. Né? É, que eu tentei fazer uma piada, vocês não entenderam. Sérgio Louco é o nosso diretor de TV. Ô, Sobras, eu tentei fazer uma piada, vocês não entenderam, mano. Eu entendi, ô Silvio. Não entendeu, não. Entendi. Quis dizer que eu tava na rede TV. Eu fazia entendi. Ah, então tá bom. Só baixou graça, tá bom, mano. Não precisa explicar, pô. Não, é porque achei que não tinha entendido, mano. Olha, agora é hora do momento sem parar. Vamos lá? Sem parar ou sem parar. Agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Aí, Jeová, segura a onda aí. 4, 3, 2, parem. Ó. Oh. Espera aí. Onde é que vocês pensam que vão? Alô? Parem as máquinas. Alô? Quem fala? Alô? Oi, quem fala? Alex Novaes Miranda. Alex Novaes Miranda. E quantos anos, Alex? 33. Aí a RG número 2, 33. É, 33, não vou falar que é a idade de Cristo. E nem a idade do médico, né, Dodô? Trocadilho, nota 10! Eu nem falei o trocadilho, eu mantenho alguma coisa com esse puxador, velho. Você usou aí a idade de Cristo, não é possível. Trocadilho. Não, mas essa já é o padrão. Eu ia perguntar padrão. Pra ele, é que como ele foi aqui em Novaes, sim. Então ele vai ficar, não é isso? Trocadilho, nota 10! 2, 10? 10? Estão de má vontade. Eu acho mundo, que estão de sacanagem com alguém aqui, porra, velho. Essa foi boa, viu? Porra. E... Ô, Alex, porra, qual o bairro? Aqui, caceta. Parque Residencial Casa Branca. Ah, é. Parque Residencial Casa Branca. Ó, oh, mas você é da Casa Branca mesmo, velho? Não é, aquela de Washington. Direto do Salão Oval, né? Ô, louco, não é aquela de Washington. Ah, não é a Casa Branca lá, não? Não, não é quem onde era, a Mônica Lewinsky fez o serviço. Já pensou, velho? Você acha que foi mais que alguma coisa ali do que aquilo, mano? Acho que não, mano. Era zoada, né? Hã? Ah, não. Ah, mas às vezes o cara tá no desespero, vai na zoada. Ah, ah não, mas ó, a Hillary era muito mais bonita do que a Mônica Lewinsky. Ele foi só uma laranjada. Mas, ó, mano. Nossa, a Hillary tá parecendo a Araciba Labaniana. Depende de quantos juízes. Depende quantos anos ela tem, men. Você quer o quê? Ela já tá com uns quase 70 ali. Ah, mano. Mas tem umas coroas que ficam bacanas, cara. Outro dia eu tava vendo a Jane Fonda com quase 80 anos, velho. É, tá bem. Tá, tá, tá bem, tá bem. Ah, bem porque tá ela bem. Deve vestir uma vivarina do pescoço até o dedo do pé, velho. Não, não era, cara. Mas a mulher se trata, velho. Não, tá bem mesmo. Ah, você é louco. É verdade. Olivia Newton-John. Olivia Newton-John, tá bem, tá bem. E as brasileiras? Cite brasileiras. Bruna Lombardi, tá bem. Bruna Lombardi. Então, mas Maite a maior parte Proença, dos brasileiros tá não, não conhecem essas mulheres Maite, que vocês estão falando. Maite. Dona Maria Braga. Tá bem, a Bruna tá bem. É. E agora a Maria RG? Tá bem. Tá bem, não, tá bem. Pra idade dela, pra idade dela tá bem. A Glória Maria tá bem, não, tá bem, tá bem. É que pra idade dela tá bem. Aí chuta, opa. Dona Maria Branca também. Tá bem, tá bem. Tá bem, tá bem, mas a Jenny Fonda... Eu sou louco, hein, meu. Ô, Alex. Tá muito louco, hein, o Calção. Todo mundo. É seu aniversário hoje, Calção? É. É? Eu faço aniversário hoje, eu fiz semana passada e eu vou fazer domingo. Mas você só faz aniversário uma vez por ano, Calção? Que história é essa? Não, tem um calendário narniano. Tem o chinês e tem o normal. Mas o seu é qual? Os três. Os três? É. Aí você tira uma média? Tiro. Inclusive, esse final de semana eu fui assistir o filme de super-heróis. É. Batman vs Superman. Não, Homem-Lobo contra El, que maravilha. Foi super legal. A El que morre no final. Hein? Parabéns, hein? Pô, isso é spoiler, não pode contar. Então, é que ninguém vai assistir esse filme, só eu. Mas tudo bem. E, ô amigão, Alex, você curte uma coroa aí, igual os caras aqui ou não? Ah, não. Não curte? Mais ou menos, né? Depende da coroa. Tá? Depende da coroa. Qual coroa você curte? Vamos lá. Vamos a ver. De ouro geralmente é melhor, né? Putz, não tô me recordando de alguma agora aqui, não. É meio ô, Sombra, você que sabe toda da vida dessas mulheradas aí, onde anda Ângela Rorô, velho? Ângela Rorô deve estar na casa dela essa hora, fazendo ouvindo o estádio 97. Ângela Rorô, lembra? Tomou, hein? Ângela Rorô? É, e quando ela ouve o Domênico, ela fala, amor, meu grande amor. Fala, fala isso? Fala, fala. Ô, Alex. Amor, meu grande amor. É. E qual a sua profissão, velho? Eu trabalho como segurança. Oh. Ah, então segura aqui. De quem ou do quê? Oi? De quem ou do quê? Não, segurança patrimonial. Patrimonial, é. Mas faço faculdade de educação física aí. É. Mas... um futuro educador físico. Qual seria a empresa que você guarda, que você faz a segurança? Graber Segurança. Qual? Graber Segurança. É, não, mas qual a empresa que você... Essa é a empresa que você é empregado. Mas qual a empresa que você toma conta? A última que eu trabalhei foi a Jimomoto. Ah, você tomava conta do Salzinho lá, mano. A fórmula mágica do Salzinho. Acabou, tá tudo bem, mano? É verdade, ô Domênico. A pipoca, ela fica melhor aí. Não é jabá pros caras, não. Mas, inclusive, se o cara quiser patrocinar, aí liga aí pro Sombra. Fala com o Sombra. Mas a pipoca com esse Ajinomoto fica da hora, mano. Fica melhor do que com sal. Você já comeu? Detesto. Ah, é boa. Pô, já, mano, você que faz academia falando desses temperos aí, não dá. Cara, você tá meio esquisito, viu, mano? Você gosta de cada coisa também. O mano é louco. Não é a primeira vez que eu ouço, não. Não é a primeira vez, não. Já tinha falado isso aí. É que a RG, ele só gosta aquele negócio papai e mamãe. Velho. O RG, você não fala. O RG pipoca, ele gosta que já entregue pra ele mastigado. Papai e mamãe. Sopinha de pipoca. Doce é bom, mano. Tem uns gostos esquisitos. O ruim da batata doce, como é que você peida pra caramba? Não, batata doce eu não gosto, não. Pelo amor de Deus. Não, não dá. Batata doce chips. Mas é albumina. É, vocês são geração pipoca de micro-ondas. Batata tem que ser. Batata tem que ter sal, velho. E aí, meu, seu rim, seu fígado, dura mais quanto? 3 meses? Por que rim e fígado dura mais 3 meses? Ah, esses caras que tomam muito esses negócios aí. Imagina, velho. Ah, imagina, não, o cara tem uma vida regrada e saudável. É, imagina. E ainda pipoca com esses condimentos aí, essas porcarias. Ah, mas de vez em quando só, né? Assim, e deve ser micro-ondas ainda, né? Eu gosto. Suplemento alimentar não faz mal, não, meu. O que não faz mal? Suplemento alimentar não faz uma mão. Eu sei. É, se for os mesmos suplementos aqui do Mano. Eu ouço os especialistas falar. É esteroides, é diferente, né? Eu não faço uso de esteroide, não, cara. Mas o negócio é o seguinte: eu não critico aí as pessoas que fazem. Inclusive, eu sou a favor de um projeto inovador aí, que são as Super Olimpíadas. De liberar legalize mesmo pra todo mundo que quiser usar. Aí sim, meu. É verdade. É muito mais negócio. As Olimpíadas iam ser um negócio muito mais legal. Sabe, Domenico Gato? Não, a Olimpíada seria um projeto muito mais atrativo. Quase uma Olimpíada mutante. Mas é que tá, Sombra. Na Fórmula 1, os caras não tentam bolar combustíveis aí pra que o carro ande mais. Mas outras atividades esportivas aí não tentam fazer ao máximo, Domenico Gato. Não pode. É a maior hipocrisia falar que atleta não toma nada. O negócio é o seguinte, Domenico Gato, que vai diferir um atleta do outro. Por exemplo, o atleta que toma suplemento alimentar, ele leva muito mais vantagem do que o atleta que não é patrocinado e não consegue tomar. Isso é fato, gente. É fato. Sem contar os atletas aí que tem laboratórios aí por trás dos caras, desenvolvendo substâncias para que os caras possam potencializar o rendimento, mas que aquela substância não caia no doping. Gente, isso daí acontece. Eu não sou hipócrita. E por isso que eu sou a favor de liberar mesmo aí e faça uma super Olimpíada. Não pode liberar. Pô, então, o que os caras fazem com o Bolt, meu? Passa a pimenta no choba dele? Porque não é possível correr daquele jeito. Agora eu vou te falar uma coisa. Como não é possível? O cara foi criado, era RG número 2, fugindo de leão. A mãe falava, corre ou morre. Velho, o cara não vai correr, São Paulo. Não, mas o biotipo também favorece. Lógico, né? Claro. O biotipo aí. Agora, que decepção seria se num futuro aí aparecer o Bolt falando, olha, eu usei isso, usei aquilo, né? Já falou que não. Não, tudo bem. Eu sei, ok, pova, beleza. Mas você fala, você diria que a Xarapova. Você diria que a Xarapova usava? Não. Mas, velho, é um pecado, não, mas é um pecado criticar a Xarapova. Velho, tem que criticar a Dinancy Silva se usasse alguma coisa. Xarapova. Tadinha de Dinancy, tadinha. A Dinancy era da hora, representava. O Domênico achou mais legal a Dinancy, daí. O quê? É o gosto do Domênico? É, e daí? É o gosto dele, ué. Xarapova ou Dinancy, meu amigo? Xarapova, você tá louco? O amigão tá levantando ferro. Olha o cara aqui, Douglas. Sombra, Ângela, Rorô tem um programa no Canal Brasil. Meu Deus. Nas ondas da Rorô. Nas ondas da Rorô. Que beleza, artista brasileira, é isso aí. E o amigão, você torce pra quem? É nóis, Sombra. São Paulo. Tricolor. Aí, Tricolor. Tá animado, não, Tricolor. Tá animado ele. Você está animado, você está desanimado? Com o São Paulo, quem que consegue se animar, cara? Mas, ô amigão, você quer segurança. Se tivesse que dar uma gravata em alguém do elenco, você daria em quem? Não, gravata não, dava um tiro logo. Não, você é louco! Aí eu concordo com ele, pacificamente. Calma, a opinião dele, tá ok? Pelo amor de Deus, né? Não, da democracia. Fazer esses caras correr na marra. Nossa, pelo amor de Deus, mas nem sentido figurado, né? Ele falou aquele de borrachinha, de parquinho, que derruba latinha lá. Mas você sabe, Alex. Borracha. Eu tava trocando mensagens hoje à tarde. Tem borracha na bunda do Ganso pra fazer ele correr mais um pouco. Sem violência, tá ok? É louco, mano. O Ganso é o que mais tem jogado. Olha, o Ganso é o melhor do time. Que ingrato, mano. Nunca pode ir pelo caminho da violência, né? Mas você sabe, Alex. É melhor. Agora à tarde eu recebi uma mensagem do nosso ouvinte, o Wilder, né? Ele falou assim, pô. Não... É o que jogava no São Paulo, atacante? Não, não, pela Wilder Guizal. Esse é o Wilder Guizal, é. Não, mas é o nosso ouvinte antigo aqui, o Wilder e tal, ele falou assim, Miliano, já sei, eu vou falar assim, pô, tô puto de ver o jogo, não sei o que lá, vou ver o jogo, vou dormir nervoso, frustrado, puto. Você sabe que eu não sei, Alex, mas comigo eu já passei da fase do puto, de ficar chateado. Sabe quando você começa a se acostumar? Porque faz tanto tempo que eu só vejo o São Paulo jogando mal. É, o Domênico sabe. O Domênico sabe? Como é que é? Eu, trouxa. Que é isso? Você é muito violento. Pô. Eu sei o quê. Então, tá assim, cara... Nós ganhamos de vocês, ô trouxa. Se hoje o São Paulo chega, vamos supor aí, tem um mau resultado ou joga mal, pô, quando era um tempo atrás, você fala assim, pô, não é possível. Meu, você vai dormir chateado, você fica pensando por quê. Pô, eu acho que hoje eu já me acostumei, agora, já. Cara. Já mas não... se cair, você não vai pensar assim. Você vai ficar magoado. Não, sim, ok. Esse aí. Mas essa é a próxima etapa. É o extremo, né? Esse é o outro estágio, né? É outro estágio. Mas hoje, porque perde, etc e tal, sabe, você começa a ficar assim, tipo, ah, mais uma. Nem liga mais, né? Mas ó, vou fazer uma pergunta pra você e pro ouvinte. Se tivesse que cair pra melhorar tudo, mudar da água pro vinho, como aconteceu com o Corinthians, você aceitaria um rebaixamento, mas sabendo que ia mudar tudo? Não, só sabe por quê? Eu não acredito que isso tenha efeito, você entendeu, mano? Pro Corinthians teve. É, mas pro Vasco não teve. Tratamento de choque. O Palmeiras não teve. O Palmeiras caiu. E caiu de novo. E o Vasco caiu. É, o Botafogo também. O Grêmio também não ganhou nada, o Galo também não. O Grêmio caiu e daí? Nunca mais ganhou porcaria nenhuma. O Galo caiu e demorou pra se reestruturar. Você entendeu, mano? Então, eu não vejo por aí. Mas, se você cai, o conselho não muda, o conselho permanece lá. Mas o rebaixamento pro Corinthians, Sombra, foi o divisor de águas na vida do clube, mesmo. Foram N fatores, eu não tô dizendo. Pro Corinthians, sim. Mas foi só pro Corinthians, né? Mas pro Corinthians, sim. Agora, pros outros aí, sei lá... O Atlético Mineiro também serviu. O Atlético serviu. Atlético Mineiro. Agora, a questão é, será que o Atlético não teria melhorado, independente de cair? E sim, talvez, porque tenha colocado um presidente mais capaz? Mas é que tá, Sombra, isso causa um choque, cara. Sabe um time que ajudou? O River também, não foi? O River caiu, depois ganhou o Libertadores. Sabe, o River? Argentina, é? Mas não sei. Mas o Atlético Mineiro foi no ano seguinte ou demorou um pouquinho? Demorou, depois, né? Depois que ele voltou. Tudo bem, mas podem julgar que, olha, melhorou porque caiu. Agora, se não tivesse caído e tivesse entrado o mesmo presidente, será que não teria melhorado da mesma maneira? É lógico, é uma questão de futurologia. Eu não acredito, porque eu acredito o seguinte... Os clubes todos têm os seus conselhos, são conselhos que não mudam jamais. Eu acho que esses conselhos aí são reflexo do que é nosso Congresso. Eu não acredito mais. Não acredito no político, não acredito em conselheiro. Você entendeu, mano? O que eu acredito em clube de futebol é na sorte de cair na mão de alguém que tem um pouco mais capaz. Eu acredito só em sorte e azar hoje quando você fala em clube. Não acredito mais. Coincidência, né? Não acredito nas pessoas, entende, mano? Sim. Essa diretoria do São Paulo aí, se cair, vai afundar mais ainda, né? É verdade. Amigão, dá seu palpite, logo mais, 9h45. Depois do Rio. Nossa, meio a zero tá bom, vai ser sofrido. Não, mas meio não é possível, vai ser 1x0 então? 1x0 aos 52 do segundo tempo. Jesus, rapaz! Que pênalti ou não? Vai ser pênalti, velho! Não, se for pênalti, não vai ser 1x0, né? Mas se ele já falou que vai ser 1x0, então é porque não foi pênalti. São Paulo ganha fácil hoje, tudo de brincadeira. Porque se for pênalti, aí não vai ser 1x0. Você acha que vai perder o pênalti? Ah. É isso que você está insinuando? Eu estou insinuando? Questão estatística. 6 pênaltis, 5 errados. Ué, mas aí que tá. Aí aquela estatística que você gosta de usar também, que quanto mais você perde, mais próximo de fazer um gol você tá. Ou de vencer. Talvez, cara, mas tá vendo? Agora caso você foi pego no seu raciocínio. Se perder hoje, o Pintado assume provisoriamente? Não sei. Eu acho que. Se perde hoje, acho que o Balsa fica pelo menos até o fim do campeonato. São Paulo vai golear hoje, Assume. Esse time é horrível. Me dói o coração falar isso. A questão é. Se dói o coração. Se ganha de um ou de quatro. Você tava quietinho. Se ganha de um ou de goleada, Cláudio Azedão. Ué. Aliás, eu queria dar os parabéns a você, ser excelente jornalista. Eu gosto de você dar os parabéns, porque eu sei que é sincero, entendeu? Sincero. Imparcial. Deixa eu falar, a questão é que no São Paulo existe a falta de perspectiva. Eu não vejo perspectiva nisso aí. Se ganhar? Não, pai. Vai ganhar esse time, se o Rio Claro pegar esse time e goleia. Tudo bem, é uma vitória, é pontual. Mas eu não vejo perspectiva. Não, aí depois outra coisa, a gente vai torcer pra perder. Digo, Alex, um abraço, estamos atrasados, cara, valeu! Não. Posso fazer o merchan? Pode. Proteção e diversão só com Bozano. Boa! Ganhou um kit top com 2 desodorantes, mais um par de convites pra Batalha do Século, Batman vs Superman. Recarregar meu bilhete Zoom, ficou mais... Não, calma, recapitulando. Ui! Fala, pode falar. Recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom. Boa, velho. Você ganhou um crédito de R$50 no cartão Zoom. Mal, aí só sim, pra você gastar, hein? Boa. Que beleza, hein? Valeu, hein? Tá Obrigadão, bom? Um abraço pra todos vocês aí. Bom Alô, fera. Valeu, irmão. Um abraço. Eu quero fazer o merchan, mano. Fala, mano. Lojas Nárnia. Ali a fantasia completa. Ganhei a flauta doce? Ganhou. Flauta doce? Retira amanhã com a Amanda aí na recepção. Flauta doce. Ela voa, eu vou vir de cavalo. Flauta doce. Estádio 97 continua aqui com o momento sem parar. O sem parar agora funciona com um único adesivo, mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Mais tarde, na sala de justiça. Ah. Alô? Agora, alô? Quem fala? Luciano. Loucura, loucura, loucura. Alô? Luciano do quê? Luciano Ferreira. Luciano Ferreira, quantos anos, Luciano? 3.8. É. Mas só Ferreira? Só Ferreira. Ah, então tá certo. 3.8? 3.8. Ah, é 3.8, RG. É, 3.8, é azeitona pra todo lado. Tamo esperando. Ué. Quem vai se Ferreira hoje, velho? Ah, no jogo? Aí sim, salvou. Trocadilho, nota 2.4. Ah, tem alguma coisa, né? Ó, a moto. Não é possível. 2.4. Fala, amigo. 2.4. E aquele ditado, RG número 2, em casa de Ferreira, o espeto é de madeira. Boa. Foi bem. Trocadilho, foi bem. Nota 10. Aí, mano. O negócio é comigo aí. E você, hein, Domênico? Tô desconfiado. Do que, RG? Esse puxador aí, ele não vai muito com a sua cara, não, velho. Mas eu tava agora há pouco, ele deu 10. Então, velho, mas aí. Eu tava aí. Então, mas quando você saiu, ele deu 10. Agora, eu saí, ele deu 10? É, agora você voltou, remete 2.4. É, tá achando tá que estranho, é comigo o negócio. É. Tem gente que acredita em forças do mal. Aí, aí. Energia mas é negativa. É, mas eu estava aqui, eu vi o trocador mandar a nota 10 pra você. Tava aqui, eu tava aqui ou não tá? Quem não tava era o Sombra. É isso que tá estranho. Se sou eu? Ó, Ó, velho, e o time? Ô, é tricolor paulista. Tricolor! Ô, Sombra. É hoje, hein? Eu só tava esperando pra ver o 20, só pra falar um tá. Confirmado, viu? Pera aí, desculpa aí, ô Josué. O Roger Guedes do Criciúma fechou com o Parmeira hoje. Se apresenta amanhã. Quem? O atacante do Criciúma. Nossa. É um revelamento. Ah, mas vai saber, né? Às vezes mas tô só valor, passando informamento, né? E aí, amigão? Perspectiva. Você vê perspectivas nesse São Paulo Futebol Clube? Ô, Sombra. Perspectiva, a gente não vê, né? Mas. Mesma coisa que acontece desde o ano passado, né, cara? Mesma coisa. É, o time não vai, né? Não... Putz, eu vi o jogo hoje do Barça, né? Ah. E aí fiquei até triste. Falei, puta, noite eu vou ver o do São Paulo. Aí complica, né? É uma pena, né, cara? Mal futebol. Agora, você acha que, por exemplo, esse mau futebol, ele é só em função de jogadores de pouca técnica? Você acha que também pode ter influência do próprio técnico que não conseguiu ainda achar um melhor esquema de jogo? A que você acredita o mau futebol do São Paulo? É, então, é difícil, né, cara? A gente, tudo isso é difícil, porque a gente compara com o ano passado, a gente metia o pau no Luiz Fabiano, certo? O cara era bom, mas o ano passado não fez nada no São Paulo. É, um leão velho, né? Hã? É, sim, verdade. E aí chega esse ano aí, troca centroavante e tal, e continua a mesma coisa, cara. Ainda do jeito que tava, ele fazia uns golzinhos. Sim. Mas troca centroavante e continua a mesma coisa. Quer dizer, o problema deve estar, sei lá, no meio ali, né? Eu acho que é o time. Tá bom, não, perfeito. É. Cada um tem um ponto de vista, né? Graves deficiências, ele tem mesmo. Ué, se o Marcelo Oliveira lá não conseguiu dar liga no Palmeiras, de repente esse também pode não estar dando liga no São Paulo, né? Lógico que eu acho que o principal é o time, mas é um problema antigo, né, que a gente falava desde a época do Juvenal. Então, vem de cima pra baixo e aí, sei lá, é uma zona geral ali, né? Mas nessa história de cima pra baixo, nós temos hoje um diretor novo de futebol. E temos também. Não, o diretor é o Luiz Antônio da Cunha e temos aí mais um. Bom. Esse cara ali tá mandando lá, Sombra. Opa! É o cara. Mas é o cara que a boleirada respeita, porque não adianta nada o cara chegar lá também. Ah, não sei, mano. Não, isso aí eu não sei. Não posso nem julgar. Saber também se a boleirada respeita o cara, mano. Não, mas isso não adianta nada. Não posso nem julgar, isso aí eu não sei. E tem agora o Pintado aí, que é pra fazer o elo entre direção e elenco, né? Você acha que de repente. É, no famoso de cima para baixo, isso aí pode ter uma melhora? Acho que sim, cara. Acho que sim. De repente vem. Acho que sim, assim, entre aspas. Né? Se vier com a mentalidade nova e os caras deixar colocar em prática a mentalidade que o cara tem de visão de futebol aí, quem ele acha que deve contratar, não sei qual a função assim exatamente dele lá, mas eu acho que pode dar algum resultado. Tem que renovar, né? Tá bom, então. Eu acho que é isso, mas o time, pô, complicado. Não tem nem muito. Se você tivesse que apostar, né, se você tivesse que apostar o pescoço do Domênico, você aposta que o São Paulo passa na fase da Libertadores? Aí, Domênico! O cara botando teu pescoço. Não, acho que passa, cara. Então como... o Dodô não perde o pescoço. Não, não perde não. Okay. Ah, então tá bom. Não, passa. Passa, mas é. Obrigado. Passa agora pra cair ali na frente. Ei, tá louco? Vai muito longe, né? É verdade. Vai longe, tá louco? Né? Mas, ô Sombra, uma das principais reivindicações do elenco, uma das coisas que tem deixado os jogadores mais putos ali no São Paulo, é o fato do Balsa, com frequência, fazer aquele rodízio, cara. O Mota tá me ligando aqui. Posso atender? Vou pôr ele no... Motinho! No não, olha, não ó, corre esse risco. Põe o Mota no ar. Olha. Fala, Mota. Ô, mano. Oi. Vou passar no ar, peraí. Aposto que o Mota tá perdido em algum lugar. Não conseguiu chegar. Não conseguiu chegar. Mas aconteceu alguma coisa, Mota? Não, é sério. Vai. É. Ô, Luciano, palpite pra hoje então. São Paulo que... e Turrilianos. 2-1 São Paulo. Ah, 2-0. Não, mas não é o Hulk, é o Luciano. É, loucura, loucura. Então tá bom, amigo. Um abraço pra você. Obrigado pela audiência, viu? Okay. Valeu. Obrigado, um abraço pra todo mundo aí. Aí, Domingo. Falou, Fera. Mano, tá. Mano, os caras às vezes falam mal aí das suas teorias, cara, mas eu pago um pau. Legal, eu gosto de você. Ai, tá manjando, né? Não é manjando não, velho. Ah. Isso chama-se, viu, Aguinaldinho? Obrigado, a voz do povo, tá certo? É isso aí, mano. Muito obrigado, irmão, tá vendo? Por mais que eles ridicularizem meu ponto de vista, por mais que eles tentem me sabotar aqui no programa, isso é bizarro. O povo está ao meu lado, cara. Eu falo pro povo. Aí, eu não tô aqui pra falar pra esses comédias, não, velho. Tô aqui pra falar pra vocês. Povo, adora ver o óbvio, né, cara? O óbvio não, eu vou onde ninguém vai. Eu vou onde ninguém vai. Mas isso mesmo, Domênico. O bagulho é louco, mano. Eu falo que ninguém fala, mano. Abraço! Tá aí, gente. Abraço pra vocês. Valeu. Valeu, falou, abraço. Eu queria deixar o Alex Dias escrever aqui dizendo: Sombra, Olivia Newton John já morreu. Não! Não, quem morreu, não. Seu louco? Viu, amigão? Não morreu, não. Tá vivíssimo. Tá confundindo aí, seu maluco. Vamos lá, mais um ouvinte no ar. É o momento Sem Parar, o terceiro e último ouvinte. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo, é mais tecnologia, muito mais praticidade pra sua vida. É pulseira VIP do seu carro. 5, 4, 3, 2, 1. Parem. Espera aí, onde é que vocês pensam que vão? Não vai pra lugar nenhum, não. Então, onde é isso daí? É do Raul Seixas, carimbador maluco. É. Multiplex 1. Aí alô. Passava aquele aviãozinho. É. Alô? Alô? Ih, rapaz. O cara desligou, hein? Ah, não tá com vontade de falar com nós, não. Agora vai. Alô? Alô? Alô? Alô? Quem fala? É, Patrick. Ô, Patrick, tudo bem, meu? Tudo bom, tudo tranquilo, cara. Patrick do que o nome completo? Patrick Oliveira Ridovix. Ridovix? Ridovix. Patrick não é o amigo do Bob Esponja lá? Pois é. Ei, Patrick! A vida é uma diversão com isso. Vocês diriam que o Patrick... Sim, pega o Bob Esponja. Hã? Pega. É. Pega, você tá louco? Que pega. Ah, é aquela... Criançando assistindo agora o programa, ouvindo o programa. É aquela coisa inocente de conhecer pega. O sexo. Ah, é tá louco, de coisa conhecer, de criança. Você tá maluco. Na verdade, o Patrick seria a menininha do negócio. O Bob Esponja. Que menininha? Você tá o que você tá falando? Dá uma esponjada no Patrick. Pô, o melhor jeito de conhecer a vida sexual é com um desenho animado, hein, cara? Ah, se entregou, hein, gata? Rapaz. Você já viu o desenho animado do cantor e do locutor? Não, é pra não, mim, não tem isso, não. Cara, essa é nova. Ah, não tem, não. É da cantora esbelta e da locutora. É, o Domênico... Ah, esse cantor aí, ele é... Era uma vez... Antigo. Isso. Já cantou com a Ângela Maria. Isso, você já assistiu. É uma fábula muito gostosa. É, o Domênico tinha falado outro dia que a primeira experiência sexual que ele teve foi com a chitara do... Quem do Bearcat? Agora eu, esse Bob Esponja, Domênico, desculpa atrapalhar você, mas não me atrapalha nunca. Falo errado. Não, você pode falar à vontade. O desenho do Bob Esponja é coisa de maconheiro. Por que você tá maluco? O cara mora no abacaxi debaixo d'água. Tá sacanagem, entendeu? Tem um monte de criança que gosta. Aí a esponja não precisa daquele negócio pra respirar e o coelho que mora debaixo precisa. Aí eles fazem... Tem um coelho que mora. Não É, olha, foi a mesma coisa pra mim, velho. É igual. Com o desenho, aí os caras, como é que conseguem aquecer hambúrguer debaixo d'água? Isso é coisa de maconheiro, velho. Tô de sacanagem, mano. Tá acabando com o desenho. Não, é só uma realidade que a criança que vê isso acha. Ó, mano, que olha, vamos lá, uma ligação bem rápida, velho. Né? O Patrick é a última velho, ligação. Desculpa, me empolgou. Não, imagina, dá pena. É. Volte, fica à vontade. É dois. Vamos lá, velho. E o time? Qual o time? Ah, é Coringão, né, mano? Então, chupa, Corinthians, aí, Coringão, mano. Ah, chupa. Ô, amigão, vamos falar do time que tem pretensões na Libertadores aí. Claro. Amanhã tem Corinthians Independente de Santa Fé, jogando lá na terra da Shakira. E aí, mano, o Coringão consegue aí pelo menos segurar um empate lá ou você acha que vão pras cabeças e vão atropelar os caras lá dentro? Cara, eu acho que aquilo, consegue pelo menos um empate sim. Tranquilo. Olha, pro bem da competição, o Corinthians precisa conseguir um empate e sair como líder da chave. Esse bem de competição, você tá maluco? Ah, porque o Corinthians fora da Libertadores não é interessante pra ninguém. Pra você mim sabe é, disso, eu você como sabe não disso. É. Você sabe disso. Que não é interessante. É, a audiência da TV cai. É, cai, o povo, mané, cai. O povo não fica tão feliz. Ah, o Brasil não produz. Mas é verdade. É verdade. O povo não produz. Cara, groselhado. Agora não interessa mais. É, aí não entendo mais. Já, porque já ganhou. Agora interessa. Agora é audiência. Olha, velho, eu vou não, mas é verdade. É um conjunto de fatores. Mano, tá mais aí, perdido que você não tiroteio. Pelo contrário, é que vocês não ouvem o que eu digo. É, aqui não ouve, irmão. Ouvimos muito bem o que você diz. O Corinthians, quando ele não tá em alguma competição, quem perde é a competição, RG. Eu sei que é dolorido ouvir isso. Meu Deus do céu. Que bobagem. O que é melhor estar na competição? Corinthians ou Trujillanos, gente? O que é melhor estar na competição? O Corinthians ou River do Uruguai? Ah, vai Corinthians ou Cobressal? Vocês estão de brincadeira. Vai fazer, essa pergunta lá pros caras. A pergunta é feita pra quem? Ah, apesar que tá. De você fazer essa comparação de times de mesmo porte, o porte é o seu filho. Quer que tenha o um nacional. Os co-irmãos. Gente. Eu sei que é doloroso aqui pros antes aqui que compõem a mesa, porque o Corinthians aqui, o Corinthians é o principal rival de todos que estão aqui na mesa. Então eu sei o quanto o Corinthians é odiado e detestado por mim, parte da mim, o principal rival do São Paulo é o Palmeiras. É, não, não é não. Você sabe que não pra é. Pra mim também. Você é falou São que o Palmeiras não cheira nem fede. E nunca você falei isso, você tá falou, louco. Você falou tá sim, louco. Fora do ar você fala. Não, senhor. Você fala, pra mim o Palmeiras não cheira nem fede. Não, já deixou de ser não, rival não, faz não, tempo. Não, você não, falou. Imagina, não bote palavras na minha boca. Jamais. Você falou isso, é que você não tem sinceridade. Tenho sinceridade sim, senhor. É, então, amigo, o negócio é o seguinte, eu sei que o Corinthians incomoda muita gente, é como se fosse o elefante lá que incomoda muita gente. Ah, elefante. Mas eu tô acostumado a lidar com esses canalhas, cara. Mas o negócio que é o canalhas, seguinte, meu. Amigão, o Corinthians, você acha que na sua opinião, tá certo? Analisando o que você já viu até agora, ele tem condições pra brigar pelo título da Libertadores ou você acha que esse é um processo a médio prazo? Acho que tem chance sim, porque o modo de jogo do Corinthians tá evoluindo. Tá andando no passo, parecido com o passo do ano passado. Obviamente a gente não vai comparar jogador a jogador, porque para quem teve Renato Augusto no passado, olhar o Guilherme hoje dá um aperto no coração. Mas eu acho que justamente o ponto forte do Corinthians, às vezes é o ponto fraco, porque, assim, na opinião de vocês, porque o Corinthians perdeu poucos jogos, mas nesses poucos jogos que o time perdeu, você pega Cerro, Atlético, Palmeiras e Santos. Alguém jogou bem naqueles jogos? Algum jogador do Corinthians jogou bem? Algum desses jogos? Olha, é difícil você dizer isso, porque quando você pega uma derrota, como o Corinthians perdeu aí para esses times que você citou, geralmente a torcida fica puta pelo fato do Corinthians ter conseguido algumas chances aí, por exemplo, contra o Palmeiras, teve chance de abrir o placar. E ali poderia mudar a história do jogo. Contra o Cerro, também jogando no Paraguai, o Corinthians ele fez um primeiro tempo ali que criou inúmeras oportunidades. Poderia ter virado, talvez, ali o primeiro para o segundo, uma vantagem de 3 gols no placar. O Corinthians foi incompetente e não conseguiu criar. Então é complicado. Quando o cara vai analisar, RG, o Corinthians ele pode ter criado chances, tá certo? De gol. Mas pelo fato de não ter feito, o torcedor não vai levar isso em consideração. Ele vai falar que, então, jogou bem porra nenhuma. Se tivesse jogado bem, teria feito gol. Importa o resultado. Teria concluído ali para dentro da rede. Então é complicado, mas conclua, amigão, com relação à sua análise. O que você é? Não, falar? Com relação a isso de criar chances e muitas vezes perder, a gente pode pegar até como exemplo o jogo do São Paulo e do River. Porque muito embora o São Paulo não tenha ganho, o Ganso fez uma boa partida. Mas assim, destoa um pouco do resto do time. No caso do Corinthians, essa. Nem digo fraqueza, uma característica do time dos últimos anos do Corinthians é não ter um cara. Excepcional, ou alguém que se destaque, não precisa ser excepcional, mas pelo menos se destaca. Exatamente, o que é muito bom, porque o time aprendeu a jogar como uma unidade. Por isso que, taticamente, há muito tempo o Corinthians é, quiçá, o melhor time do país. Porém, quando a unidade não vai bem, a homogeneidade não vai bem, às vezes esse jogador diferenciado faz um pouco de falta, porque ele individualmente poderia resolver em alguma situação. Eu não digo que, nossa, o Corinthians foi horrível nos jogos que perdeu, mas, por exemplo, eu particularmente não vi o Cerro jogando tão bem assim a ponto de poder ganhar o Corinthians. É que sim, foi uma situação obviamente atípica. O time sai na frente, tem dois jogadores expulsos, mas o time do Cerro em si não jogou uma bola tão incrível a ponto de merecer tanto a vitória contra o Corinthians. Já no caso do último jogo contra o Palmeiras fez sim uma boa partida. Não dá pra negar. Não dá pra ser hipócrita e falar que, nossa, é melhor, Corinthians, né? O Corinthians foi o pior dia na vida do Corinthians. Mas foi sim um dos piores jogos do conjunto do Corinthians. Pegou um time bem... Foi uma tarde infeliz. Pegou um time bem armado. Não tem que fazer terrorismo, não. Quando pega o time bem armado, vocês não fazem porra nenhuma, velho. Ele se treme todo, né, Jojo? Treme tudo. Não, a questão é essa. Falou muita bobagem. E amanhã acaba a Libertadores pra porcada. Mas manda um abraço pra quem você quiser, amigo. Força aí. Só mandar um abraço pro pessoal. Pessoal do clube, do grupo do WhatsApp. Boa. E, ô RG, libera um cartão pra patroa, por favor. Qual o nome dela? É Kátia. Kátia? Isso. É, Kátia, é hoje, hein? Vai ganhar um cartãozinho pra dar uma lambuzada de leve. Opa, se Deus quiser. Se Deus quiser. Falou, velho. Bugada, valeu, um abraço. Opa, ô, galera. Fala, meu. Só uma pergunta. Eu queria saber uma coisa. Quem que representa o Palmeiras aí na mesa? Domênico Gato. Eu, Olímpia. É porque eu sou imparcial, é isso? Exatamente. Muito obrigado. Exatamente. Não é possível, o ouvinte não é sabe disso. O ouvinte não, sabe. Tá bom. É, tá vendo? Então tá, um abraço, tchau. Opa, abraço, amigo. Valeu. Esse foi o momento sem parar. E aí, velhinho? Fala, Shadow. Como que foi a partida, cara? Qual que você quer saber? Do peixe ou o clássico? Fala aí, Patrícia. Não, velhinho, você não ia fim de semana pro sítio? Partida pro sítio. Partida pra Santa Isabel. Ali é sempre show, show de bola, Shadow. Eu quando vou, façam igual o velhinho faz. Pegou o carro, cinto de segurança, não bebam, obedeçam a velocidade. E façam como o RG faz, velho. Não fiquem em fila de pedágio. Passa na pistinha lá que é quarentinha por hora. Você vai embora e passa batida. Faixa sem parar. É isso aí, velhinho. Dirigir com atenção é a parte mais importante da viagem. Uma campanha do Sem Parar pra você viajar seguro e chegar com tranquilidade. Sem parar sua vida no seu tempo. Esse é o Estádio 97, no oferecimento Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite. Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Agora o Mano vai falar de Polo Ar, mano. Opa, vamos lá, Sombra, é isso aí. A Polo Ar Condicionados, que é a maior distribuidora do país, está com uma nova parceria no Estádio 97, hein? A Samsung, amigão! Eba! Boa, Samsung, é isso aí! São aparelhos com design RG, com estilo inconfundíveis. Boa. Esse tem estilo de sobra, hein? Podendo contar com o sistema Virus Doctor, que elimina 99% de vírus e bactérias. Ó, pra galera que tem problema respiratório, RG, esse tipo de coisa, é uma mão na roda, hein? Isso aqui vale muito a pena. Hoje eu vou falar de um aparelho específico aqui, RG número 2, que é top. Uau. É demais, cara. Uau. É o ar-condicionado Split Max Plus de 12.000 BTUs. Uau. Ele conta com a tecnologia Turbo Cooling RG número 2, refrescando rapidamente o ambiente. Sim. É, moleque. E com o filtro Full HD que retém 60% das partículas Full de pó HD. E bactérias, causadoras das alergias. Gostei. Você, Domênico Gato, fica fungando direto aqui no ar, você que é alérgico, você fica assim, ó. Com esse aparelho, Domênico Gato, você tá salvo, velho. Você tá salvo. Ele faz nariz de coelho. Né? E fica tudo vermelho, velho. Parecendo a rena, mano. Como é que chama a rena lá, Henrique? Rena não, porra. A rena. Pô, mano. A rena do Papai Noel. Esqueci o nome da rena, mas você sabe qual que é que eu tô falando. Rena não. Então é a RG número 2. Acessando o site da Polo Ar rena ou ligando Calheiros. Na empresa, você encontra este e outros aparelhos da linha Samsung em condições únicas do mercado. Chega lá e fala, sou ouvinte do Estádio 97, me dá um descontão lá que o mano falou que vai ter desconto. Aí sim, mano. Então você já sabe, né? Com a Polo Ar-Condicionado e a Samsung, você entra no clima. Boa! Diga, dá um abraço aqui pra galera que foi com a gente também, porque tiveram outras pessoas que foram com a gente lá, né? Mano, pra Espanha. O Thiago, a Luísa, a Luciana, o Vitor... O Regis, também é palmeirense. Um abraço aí pro Regis, aí pra rapaziada toda. A rapaziada tava lá, né, mano? Oh, pessoal, a Denise, o Thiago. Pessoal, gente fina demais. O Marcão da Singapore, o João lá, né? Ah, esse é o saio da maior. O que foi? O João hoje tava no trânsito, parado no farol. Putz! Você tá brincando. Não, não pode ser. Verdade. Sério? Ele desceu. Tava, pô, foi falar com a pessoa. Nervoso. Como assim? Não nervoso. Prestou atenção? Nervoso. Puta. Quem que tava no volante? Paola Oliveira. Aí, atriz. Aí ele afrouxou. Aí ele afrouxou. Aí o desmontou. Aí, o bicho afrouxou. É. E olha que é casado, hein? Mas a Paola desmonta qualquer um. Dá uma olhada. É. Gente, a Paola tem seguro HDI. Olha. É só você... Ô, Juan... Passa lá com a Paola no HDI Bate Pronto, que libera conserto na hora. E com o aplicativo da HDI no seu celular, você acha rapidinho o Bate Pronto mais próximo. E não é só isso. Se precisar da assistência 24 horas, você também pode pedir pelo aplicativo e pode acompanhar no mapa o deslocamento do guincho até você. Boa. E o aplicativo ainda tem oficinas, carteirinha e até o manual do segurado. Tudo de Bate Pronto, como sempre. E aproveite, já que você vai estar com o celular na mão, peça para fazer uma selfie com ela, né? Senão seus amigos vão duvidar muito dessa história, João. HDI Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Isso aí. Estádio 97, também no oferecimento de BV Financeira. É, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Ó, temos agora o sorteio de um relógio do Corinthians que está à venda. Ah, é? Relógios que estão à venda no site lojadoestadio97.com.br. No mês de março, quem fez compras a partir de R$100 concorreria a este relógio. Ah. E agora nós vamos fazer o sorteio entre as pessoas que fizeram compras. Né? Vamos fazer o sorteio deste relógio. Por favor, atenção, o RG com a sua mão direita. O Benja. Foi. O Benja que é fruto da mão direita. É, você viu? O cara falou que era fruto da mão direita, velho. É, nasceu da mão direita. Olha, sabe quem ganhou sabe o relógio quem ganhou? Do Corinthians? Sabe quem ganhou? Não. Quem? O Flávio Durante Marcato. Sem no Marcato, não. Ó, e ele fez uma compra no valor de R$ 149,00. É, no Marcato, não, rapaz. Parabéns, hein, Marcato? Boa, boa. Ganhou aí, então, o relógio do Corinthians. Retira aqui na rádio? Retira aqui na rádio. Três dias úteis? Pode ir a partir de amanhã. Boa, a partir de amanhã pode retirar aqui. Avenida Paulista, 1439. Quer comprar coisas legais do seu time? Acesse lojadoestadio97.com.br. Boa. RG, quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio de fitcamisetas.com.br? Rodrigo Eduardo de Souza. Beleza, quem ganhou o boné Vista Aérea? Alex Novaes Miranda. Bonés Vista Aérea, telefone 3031-2288. Quem ganhou o jogo de dados do Sem Parar? Muito legal, vai brincar pra caramba. Luciano Ferreira. Boa, Luciano! Parabéns, legal demais, hein? Ó, Estádio 97 volta amanhã, 5h30 da tarde, no oferecimento da Essia, construindo com valor. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira. O seu crédito está mais perto do que você imagina. E Extra! Você merece mais! Você merece um Extra! Valeu, gente! Boa noite! Até amanhã! Tchau! Todo dia às 7 da manhã você faz uma viagem ao passado com Energia na Véia. Energia 97. Único Camarotes Corporativos. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 30 78 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. O PDT. Ciro Gomes. No Brasil, a sensação que se tem é que falta dinheiro para tudo. Menos para a roubalheira e para pagar a exorbitância de 380 bilhões de reais de juros para os bancos, como foi no ano passado. Com a metade desse dinheiro, dá para se fazer radical transformação na qualidade da saúde pública brasileira. É PDT, é PDT, é PDT.

Night Sessions. I'll be waiting here.